Todo mundo que existe gosta de Vanilla Cone. Eu não gosto de Vanilla Ah, Cone. Porra, Ilaps, não, você é gosto. O cara mais legal da internet. Você não gosta de Vanilla Cone, você não gosta de Game of Thrones. Eu sou. É um diferentão do caralho. Eu sou muito legal pro recreio. Eu não gosto de Vanilla Cone. Você é muito legal pro recreio, moleque. Você gosta de Cherry Coke, admite. Não, Cherry Coke. Cherry Coke tem gosto. Ah, não. Peraí, Cherry Coke eu não gosto. Vanilla Coke é o bom. Não, lembrei. Cherry Coke é o escroto. Tá, valeu. Cherry ou Team Vanilla? É o doce além do doce, moleque. Cherry Coke é nojento, cara. É xarope aquela porra. Dr. Pepper é nojento, aquela merda, mano. Sério, quem toma aquilo merece morrer. Não, mas então, quando eu era criança, eu me amarrava muito em Cherry Coke, que tinha aqui no Brasil. Mas era outro açúcar. Breve. Sei lá, eu achava muito bom. Era outro. Aí outra coisa. Não, é outra coisa, rapidinho. Era diferentão. Paladar de criança. Paladar de criança é aquela parada, né? Tu nunca tinha fumado, tu nunca tinha bebido. Não, mas aí eu fui pra Orlando. Até hoje. Eu nunca fumei. Quando eu cheguei em Orlando, moleque, eu falei, cara, eu quero tomar Cherry Coke, é a melhor parada do mundo. Aí eu comprei uma latinha felizão, tipo. Yes, Cherry Coke! Glum, glum! Caralho, da Cherry Coke é da minha vida. Não, e eu ainda fiz pior, né? Eu bebi Cherry Coke de máquina no McDonald's. Nossa. Lá em Nova York. Se bem que os refrigerantes de máquina lá, eles, de modo geral, eram bons. Tinha um gosto normal. Vanilla Coke de máquina é supremo. Eu não sei. Porque é o doce além do doce. Cara, o menu de Coca-Cola do McDonald's lá da Quinta Avenida, ele era um touchscreen que tinha níveis. Então, tipo, parecia o negócio de nós do Diablo 2. Tu clicava numa parada e vinha um outro menu assim, gigante de nós. Aí tu clicava em outro e. Vai fazer uma build de Coca-Cola parada. Era muito sinistro o negócio, velho. Parece que tava jogando Final Fantasy X aquela merda. Pô, Coca-Cola. Qual Coca-Cola você quer? Cherry, qual Cherry você quer, seu filho da puta? Escolhe aqui. 200 mil Cherry Cokes na tua cara. Tinha uma Coca-Cola Lemon e não sei o quê. Caralho, Lemon tinha Fanta. Cherry, Vanilla. Tipo essa porra, mano. Era um Eevee aquela merda, mano. A Vanilla, tipo assim, você bebe a Coca-Cola e era tipo Coca-Cola normal, com tudo de bom na Coca-Cola normal. Aí quando você termina, ela deixa o gosto de baunilha, assim. Isso é um review de Vanilla Coke que eu tô fazendo aqui, entendeu? Pode crer. Você tem o gosto tradicional da Coca-Cola normal, aquela coisa deliciosa que destrói os seus dentes. Você sente aquilo destruindo seus dentes, tá ligado? Enquanto te dá um prazer inenarrável. Aí quando termina o gole, você bota a latinha, o copo, qualquer coisa na mesa e você sente aquele gosto de baunilha, como se estivesse comendo um sorvete depois. Nossa, é a melhor parada do mundo. Eu vou fazer o seguinte, a próxima vez que a gente fizer alguma coisa de streaming, aqui embaixo, na loja do lado aqui do prédio, vende essas porra de Cherry Coke, Vanilla Coke. É sério? Sério, vende. É 7,50 lá. Tem uma loja que vende importado. Sério, cara? Não existe. Aí, existe. Comprar uma tonelada dessas merda. Não vai não. Vai rolar esse streaming aí, né? Vai rolar esse streaming aí. A gente tem que escolher um dia. Então, eu tô me convidando. Já falei logo. Vou pra causar. Já tá participando. Hashtag das tretas. E eu vou comprar. Eu vou comprar 7-Up e Dr. Pepper também. Pra gente fazer o sommelier. A gente vai cagar muito, cara. Pra caralho. Tá todo mundo aqui? Bora! Começou sua 200ª pra falar sobre o Sobrevisão Overwatch. Sobrevigília. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Milagre. E o meu O Senhor da Eternidade. Pra quem não sabe, tá dando mole, Overwatch é aquele sistema de achar cheater do CSGO. Quem fingiu os vigilantes? O Cassab tá demais sobre isso, olha só. O HGK Solid, também conhecido outrora como Solidão. Cara, eu acho que quem pro Overwatch deve estar com muita raiva, porque a internet parece que foi tomada só por esse jogo. Game of Thrones e Overwatch. Se você não joga Overwatch e não vê Game of Thrones, parabéns. Você é 2% do mundo. E o pior, parabéns, o Overwatch se juntaram pra fazer Game of Thrones. Cara, tá foda. Moleque, tem meme de Overwatch com Game of Thrones junto. Caralho. E foda-se. Tá irado. Corrida Naruto. E o rapaz olhos de vespa. Rapaz olhos de vespa. Aonde? Ao resgate, estou aqui. Eu também quero falar sobre Overwatch, sobre o personagem preto Zenyatta. Então vamos começar o que estamos esperando. E é isso aí. Nessa semana, heróis nunca morrem. Um bando de cheaters. Isso muito mais. Depois, por um preço. Por um preço CA. Heróis nunca morrem. Por um preço. Ximenes. Para você que é um monstro de gila, para você que é uma simples lagartixa e para você que é um maldito dragão de Komodo, acomode-se, pois essa é a leitura de e-mails do Baixo Frentição, que é o seu programa. Eu gasto de jaga em sua décima, é muito pouco, do centésima, trigésima, terceira edição, seu cadelo. Comigo aqui está o senhor da eternidade. Seu cadelo não, seu calango. Cadelo, calango, poucas letras separam, mas vários filos, porém. Desafiando a biologia, essa é a leitura de e-mail, seu cadelo. E vamos começar com este e-mail que não tem nome, mas tem atitude. Ai, Jesus. É, vai ser foda. Ah, que pode, foda-se, porra, caralho, vai ter golpe o quê? Vou pra Brasília, caralho, derrubar o PMDB todo, pai. Tá aqui com o Daga, a galera que sabe de e-mail, tá aqui com o maluco, tá doente, ó, do chão, porra. Ah, porra, episódio 232, caralho, chega de gritar que eu tô com a garganta doendo, é foda. Episódio anabólico sobre bodybuild, caralho. Deca, Stall, Dura, Testão, Testex, Baixo, Frente, Soco. A fórmula mágica pra você ficar mais sexy. 3 com 15, sei lá, paguei merreca. A Deca incha, Dura, Estufa, Estou Seca. Porra! Caralho, muita poesia. Eu sei que música é essa, acho que é Mag o nome do cara que fazia isso. Quer tomar bomba? Pode aplicar, mas eu não garanto que vai inchar. Efeito estufa, ação, reação, espinha no corpo. Vai, vacilão. Vai lá, Sero Sonic 3, cuzão. Ceguela? Ah, lógico que tem. Tem gente que prefere tomar whey protein, caralho. Meu Deus do céu. Eu tô sentindo meu cérebro bombar. É, descer albumina sozinha não adianta. A cena é forte, então levanta, levanta. A vaidade é foda, fazer o que, meu irmão? Se tomar bomba, tá na moda. Ninguém tá puro, né? Ninguém tá puro, não. Se não foi Deca, Testex, se não foi Durateston, caralho. Então, o primeiro jogo do Sonic que eu joguei foi o Sonic Knuckles. E ficar me perguntando o que ocorreria se eu pilhasse duas fitas do jogo. Então foda-se. Este jogo não aumenta os níveis de GH. É, então é fraco. É. É água com músculo. É, não constrói fibra. É. PS, gostaria de deixar uma dica pro amigo de 25 anos que não sabe o que fazer. Fera, monstro! Esta jaula, que é o nosso Brasil, se fechará daqui a pouco, como disse o Daigo. E por conta disso, você devia pensar melhor. Vai por mim, junta uma grana fazendo por fora. Manja de áudio, audiovisual? Então vai assuntando. Como disse aqui, não tem futuro mais não. Você é jovem. Quando eu tinha sua idade, coloquei a mochila nas costas e fui andando pra ver onde ia parar. Justo? Nobre? Eu diria até meio Jack Kerouac, assim. Conheci as Américas e realidades muito distintas. É uma experiência única. Uma dica. Vai por México, que lá as minas se amarram em um estrangeiro manito. Caralho. E não faça a cagada que eu fiz por voltar com outra de mulher. Putz, é realmente um erro. Vai por mim, você largar um futuro brilhante pra voltar e se ferrar. Viajar 10 mil quilômetros pra dizer que tá tudo acabado? Nossa. Agora doeu. Quanta derrota. Não faça isso. Vá pra longe e comece uma vida nova ao som de MC Mag. É, cara. E recomendação de hoje? Não, mas você não é o Dash, tá? Você pode recomendar também. Não é quadrinhos nem desenho, e sim música. Fique ao som de DJ Hungria. Um ciclo foda. Pode confiar. Um ciclo foda? Eu gosto muito desses nomes. Teve uma época que isso virou meio gênero de rap, né? Rap de marombeiro. Aparecendo uns vários. Sério mesmo? É, tipo, aí o bonde da Estronda virou isso também antes de acabar. Aí teve esse Tag. O único que eu conhecia era o bonde da Estronda. É, então, eu achava que ele era o único no seu trabalho. Não, eles foram tipo os últimos, assim. Tá? Até o gênero morrer de novo para ser, quem sabe, vai voltar isso. Então vamos para o próximo. Olá, gigante hermenêutico Daigo e senhor do Parallax. Aqui é o Tenjin mais uma vez. Senhor do Parallax. Cara, eu me lembro de um jogo uma vez que eu fiz num Game Jam que eu não conseguia acertar o efeito Parallax no fundo. Ficou uma merda. Então é um pouco irônico você me chamar de Senhor do Parallax, mas enfim. Quanto à leitura de e-mails do episódio, creio que a reclamação do Senhor da Eternidade tenha sido sobre meu e-mail. Na boca! Opa, aí sim. Mas, como eu já disse antes, o feedback é mais pra vocês. Não me incomodo que não leia meu e-mail no ar. Mas eu me incomodo de não ler. E agora? É, tem isso. Se o e-mail ficar grande... Caralho, tá enorme essa merda. Puta que pariu. É. Se o e-mail ficar grande também, e tá, eu escrevo demais, né? Essa saudade da época de fóruns. Podem cortar e ler só o que for interessante, não fico chateado. Tá, a gente acabou então. É, saber que vocês leram entre si é o bastante. E olhem pelo lado positivo. Se nesse episódio vocês tiveram que cortar e-mails, pois eram muitos, lembrem que 4 ou 5 meses atrás teve leituras de e-mails sem e-mails. Isso fica mais como comentário pessoal, mas acho que a dupla Daigo e Senhor da Eternidade realmente caiu como uma luva na leitura de e-mails. E como alguém comentou, está sendo um dos melhores quadros do podcast semanal. Olha só, a gente tá com a bola toda, Daigo. Caralho. Tamo botando pra foder, hein, porra, porra. Agora embalou. Bom, ouvi o podcast de Sonic aqui e vou dizer que, sinceramente, ele me fez repensar algumas coisas quanto à minha vida gamística. Eu estava em um período negro da minha vida. Ó, oh, racismo isso, hein? Estava em um período negro da minha vida de um mês pra cá. Calma, não é nada sobre drogas. Ou será que é? Opa. Tomara que seja. Que foi quando olhei para os meus jogos no Steam e ingenuamente pensei, vou terminar esses jogos. É, ah, cara. Famosas últimas palavras. Eu já pensei nisso várias vezes, mas eu nunca consegui tocar pra frente. Já fiz até listinha. Ledo engano. 4 semanas depois, devo ter terminado os 45 jogos. Porra! Aí, tu é meu herói, cara. Caralho! E olha que eu passo 12 horas por dia fora de casa. Porra! Então, tu é... Porra, sério mesmo. Que eu, esse é um homem trabalhador, sério mesmo. Tá ralando, hein? E na semana passada, já estava passando completamente por cima dos jogos. Desligava o som, colocava um podcast, um álbum de rock satânico qualquer, e só desligava quando terminava o jogo. Cara, você joga, jogo não é pra ser tortura, não, cara. Não, cara. Se você não quiser jogar o jogo, não joga, cara, pô. O jogo é divertido, brother. É. Qualquer coisa, sei lá, vende, troca, dá de presente. Vende, troca, deixa lá na lista do Steam pra sempre, que nem eu faço. Né? Bem, digamos que não foi um bom mês, deveria ter sido, cara. Me afoguei em shovelwares indies, jogos AAA cancerígenos e aqueles puzzles com blocos que existem aos milhares no Steam. Porra, mas por que você compra esse lixo também, cara? Porra, tem que ver o que você compra, cara. É, é cara, dinheiro, tudo bem. Exatamente. Mas... Tudo bem que tem rambobando e tal, mas aí rambobando você não precisa jogar, não. Só compra pra ajudar lá. Achar... É, qualidade e quantidade, sabe? Ajuda os malucos que tá doente, mas, porra, não precisa ficar. Tinha 331 jogos na conta e digo com toda certeza que os 200 são de ruins pra baixo. Mesmo títulos de AAA. Bom, voltando ao episódio. Ouvindo os comentários do Pyron, Ninja Inimigo e GG, me toquei que realmente o que eu estava indo pro caminho sem volta, que é o de backlogs de jogos ruins. É, cara, isso é uma coisa que não se faz, cara. Você só faz backlog de jogo bom. Não, não, é a linha de cima. É a linha de cima. Caralho. É o que realmente vale no jogo é diversão. Caralho, é verdade. Pulei, foi mal, galera. Me toquei que realmente que vale... O que eu posso fazer, filho da puta, me manda e-mail de 400 linhas? Então, o que, é que realmente que vale num jogo é a diversão, é se entreter e aproveitar o jogo, e não apenas terminar por terminar. Cara, pô, que bom que você chegou a essa conclusão, cara, que é importante. É. Depois do episódio, dei uma olhada no canal do Pyron. Pyron's Air! E vi que eu estava indo por um caminho sem volta, que é o de backlog de jogos ruins. Fui dar uma olhada no histórico de transações do Steam e vi que a maioria eram jogos que comprei por menos de 5, tudo na promoção. Pô, cara, 5 reais, pô, você deu uma ajuda pros caras, entendeu? Ajudou o maluco que tá doente, aí pode deixar. É, quebrou um galho. Você não precisa se torturar ainda mais, sacou? É tipo, foi tipo uma vez que eu pedi um tailandês, que eu pedi uma porra de um negócio de arroz horroroso, e a porra custou 50 reais, sei lá, 45 reais. E aí eu falei, porra, não, vou comer essa merda, porque, porra, paguei 45 reais, tava uma merda. Aí, porra, depois eu pensei, não, cara, eu só tô perdendo mais, eu já perdi 45 reais e tô perdendo mais ainda quando eu tô comendo esse negócio, entendeu? Puta então, merda. Então aceita seu prejuízo de 5 reais e fica só nele. Essa mas minha... que hambúrguer era esse? Ah, cara, era um tailandês, uma porra de um negócio de arroz, um macarrão de arroz, tá? Tailandês é um negócio muito ruim. Que estranho. Chegou de comida de passarinho. Aí me veio a epifania. Tenho mesmo que gastar 8 horas pra terminar um jogo de 2 reais? Não, não tem. É melhor ser mestre em uma coisa só do que saber nada de várias. Sim, do que saber nada de várias, sim. Se puderem, digam obrigado ao Pyron. Ele me lembrou que jogos são, sobretudo, diversão. Tá aí, Pyron. Se você, por um motivo, estiver ouvindo isso, muito obrigado. Em nome de Tenjin. Já indo nessa onda, eu pergunto a vocês, quais jogos aclamados por todos vocês já jogaram e viram que não era tudo isso? Explico. Nesse meu mês de trevas, alguns jogos que joguei foram Psychonauts e Beyond Good and Evil. Sempre vi muita gente falando bem desses jogos, mas depois de terminá-los, e olha que terminei eles primeiro, então ainda não estava cansado. Vi que eram jogos que pesavam mais pelo estilo do que pela substância. Psychonauts eu acho achei uma merda, particularmente. Beyond Good and Evil eu não joguei, mas eu ouço muito bem. Psychonauts eu gosto dos bonecos, mas não gosto do jogo. É, eu achei o jogo bem uma bosta. Enfim, e provavelmente existe mais gente que quer uma sequência desses jogos do que realmente pessoas que jogaram esses jogos. Não, Psychonauts eles pedem sequência toda hora mesmo. Sei. Para não ficar sem embasamento, digo que tudo no Psychonauts é muito bom, exceto o gameplay, tá? Que é o mais importante. Que é um colectatom do satanás genericaço. Muito, caralho. Com uma câmera enjoativa e coisas completamente inúteis. O design, músicas e personagens são bons, mas o gameplay não. Ficou um gosto amargo na boca. Essa é uma merda. Isso. Outro que eu senti isso muito forte foi Beyond Good and Evil. Eu sempre ouvi falar de muita expectativa para uma sequência, mas sinceramente, depois de terminá-lo, é um jogo muito raso, que parece que foi terminado às pressas e tem todos aqueles erros típicos de jogos do começo da geração PS2. Bom, justo, né, no caso. A câmera é uma das piores que já vi, pois ela é livre na maior parte do tempo, mas quando você entra na sessão stealth ou de luta, ela fica fixa, mas pode ser movida num eixo. Imagine que a câmera é um cubo mágico. Tá, muito complexo. Ele descreveu certinho. É, só que isso faz com que você fique tentando fugir dos inimigos. Alguns inimigos são complicados de enfrentar no começo, e dando de cara com eles novamente, pois a câmera dá um snapback e troca seus controles. Nossa, parece ser uma merda. Só jogando pra ver se o bicho te acha, a câmera inverte, você começa a ir pra trás. Caralho, aí você vira do nada? É. Tá, é um lixo, então. O gameplay stealth inovador é a coisa mais simples do mundo. Acho que até Metal Gear de MSX era mais complexo. Que isso? Se você for visto, basta correr para a sala anterior ou para os barcos estrategicamente colocados no jogo, e os inimigos nem vão atrás. Outra coisa é que o jogo é totalmente mal cadenciado, pois ele tem duas áreas gigantescas logo no começo, que é onde você vai passar umas 4 ou 5 das suas 10 horas de jogo. Uma área de stealth pode ser completada em 2 minutos, que bom, né? Porque é uma merda, então tá bom. E uma área final que é só puzzle, sem inimigo algum. Nossa, totalmente aleatório, né? O tal mundo aberto do jogo é uma porcaria completa, parece uma daquelas fases jet ski do Crash Bandicoot Warped. Assim como Psychonauts, Beyond Good and Evil é bom em tudo, menos gameplay, que é o principal. Eu até entendo o motivo do jogo ter sido um fracasso de vendas. Se eu tivesse jogado apenas 2 horas daquilo numa locadora, jamais teria comprado. O último chefe é um pavor, dei uma olhada no YouTube. Não, você tem que acertar uma sequência de 10 comandos 2 vezes e encerrar a volta pro começo. Caralho. Bom, por último dia... Eu fiz essa de primeira quando joguei. Caralho, esse e-mail não acaba não? Quanto mais eu leio, mais tem. Calma que tá acabando. Caralho. Bom, por último, eu diria Jet Set Radio, o jogo lendário do Dreamcast, que foi um dos primeiros... Você vê que eu tô acelerando, né, aos poucos. Aham. Uhum. Um dos primeiros lançados são Shades. O gameplay também é muito fraco. E confesso que na época eu já achava ruim. Não havia terminado na época. Então, esses 3 jogos... Ah, eu não acho o gameplay dele fraco, não. Eu gosto de grafitar. É, grafitar é, porra, vandalizar, né? Isso é bom. Então, esses 3 jogos me parecem ser bem mais lembrados por causa do estilo em si, do carisma dos seus personagens, pois a substância deles é bem pobre. Cara, vou te dizer que, bom, é importante você se destacar pelo estilo e pelo carisma. Uhum. Mas, se você tem um gameplay vazio, isso é uma merda. Mas, bom, por isso que, às vezes, continuação é bom, porque na continuação eles vão refinando o gameplay, né? É, dá uma refinada, dá um tapa no negócio. Não sei se vocês já jogaram, mas o jogo que creio que se encaixa nisso é o Evil Zone, de PSX, que é um jogo que todo mundo que jogou lembra dos personagens. Você jogou, Dego? Era que vai muito. Seu bosta. Mesmo que não lembro do nome. O jogo é Carisma 9999, mas o gameplay não é do lado dessas coisas, não. Tem até uma banda de rock brasileira cujo nome é uma homenagem à chefe desse jogo. Ah, e Hadurka, eu já ouvi. Que lixo. Eu deixei o spoiler da história de Beyond Good and Evil no final do e-mail pra vocês. Só pra vocês verem como quiseram terminar logo o jogo de uma vez. Imagino que vocês não vão jogar isso mesmo. Peço que se for eu já zerei, não vou jogar de novo. É só pra vocês, tá bom. Eu não vou ler então. O feedback de episódios passados é uma historinha de vergonha no trabalho pra terminar. Caralho, moleque, filha da puta. Estava ouvindo os episódios do mesinho de vocês. Inclusive, já repassei pra vocês amigos, fizeram dos melhores materiais que tinha vindo na Podosfera Nacional. Uau! Já tinha ouvido o pessoal do Joy Master Games Foda, outro podcast, mas lá ficou bem mais raso. Até que não entendi muita coisa sobre o jogo, eles não tinham Dallas na época, tá? Tinha ouvido os episódios algumas vezes. Cara, foi mal, te cortei porque eu tô olhando na velocidade da luz. Só o Oniken, então. Pô, tem antigo, né? Ah, mas o Oniken era bom pra caralho também. Sim. Já ouvi os episódios algumas vezes e já comecei a prototipar um joguinho. Opa, tá mandando bem. Ah, ó. Também pra tirar a ideia do backlog de jogos ruins na minha cabeça. Sim, é melhor você fazer seu próprio jogo do que você jogar jogos ruins, cara. Isso eu te garanto. É, exatamente. Se eu um dia lançar alguma coisa, não esse, claro, faço questão de colocar uma ideia de caratona em vocês. Por favor, coloque. E me dê dinheiro também. Né? Meus amigos, eles já são do meio indie, eu não, disseram que também fariam isso. Ótimo. Caso viesse a lançar alguma coisa. Então não estranha de ver uma dedicatória ao site no futuro. Não vou estranhar, vou gostar muito. Eu também não sabia que Ilapso e o Senhor da Eternidade tinham um background no ramo. Pensava que eram apenas entusiastas. O Ilapso tem algum background no ramo? Acho que não podemos falar sobre esse background exatamente agora. Ah, tá. Eu geralmente espero esses comentários mais... Eu acho que eu sei do que você tá falando. Eu geralmente espero esses comentários mais específicos da programação vindos do Pyron. Ele é home hacker, né? Sim, é. Então me surpreendi positivamente com o episódio do Dagon Studio, Senhor do Parallax. Ah, eu acho que eu contei a história do Parallax nesse podcast. Contou. Ah, tá. Então foi irônico, afinal das contas. Bom, a história de vergonha no trabalho, de novo por causa de vocês, foi pelo episódio de Satellite Rush. Eu ainda não havia ouvido o podcast na semana passada, quando eu mandei um e-mail me referindo ao Senhor do Parallax como Senhor da Dissonoridade. Então não consegui me conter quando, ouvindo o podcast no refeitório do trabalho, ele falou sobre o apelido que deu para o cara que nem sabia que ele existia. Ah, sim, isso é normal, eu sempre faço isso. E quando o Lápis emendou um, ele queria que o Sampaio notasse. Sim, eu queria. Veio tudo à tona. Coca-Cola espirrando pelo nariz, lágrimas. Isso é uma merda, cara. Uma merda quando isso acontece. Ainda bem que eu almoço depois que a Maria já saiu, pois era sexta, a Maria sai meio-dia. E só havia umas 10 pessoas no refeitório. Coloquei as mãos em concha pra tampar o nariz e fingi que estava tossindo, justo. Até porque deu que achar que você é maluco, rindo sozinho. Uhum. Eu já achava o Senhor da Eternidade meio de tsundere, mas isso só reforçou. É, até eu já ouvi isso antes. Mas por favor, não me chame por termos o Yabu. Numa dessas, eu acabo sendo demitido. Não, tá de boa. Eles só vão achar que você é maluco. É, tudo bem. Vão achar que você é maluco e vou ser demitido. Por enquanto é só. Como disse acima. Ah, é só isso. É só isso, então. Como disse acima, não me incomoda que não leia e-mail no ar. Feedback é mais pra vocês mesmos. Já li, fera. Caralho. PS pra vocês. Nesse mês negro, eu peguei um joguinho de mecha muito legal chamado Slave Zero pra PC. Tem cara Tem cara de jogo de putaria. Eu recomendaria, mas o jogo é completamente lotado de bugs. Não funciona direito acima do Windows 7 e só funciona no Windows 98. Mas as primeiras fases são muito legais. O robô controla bem e é tudo muito aberto, né? De você poder pegar os carros ou os transeuntes e jogá-los nos prédios ou nos outros robôs, tá? Parece interessante. Muita gente... Eu tinha ele pra Dreamcast. E é bom? É bom? Porra, divertidão. Muita gente aqui no Brasil conhece esse jogo, pois ele vinha naquele CD de demos. Eu não me lembro, contudo. Eu tinha um monte de CD de demo, mas não me lembro desse, não. Eu perseverei e terminei o jogo, mas ele vai ficando muito ruim mais pra frente. Os cenários ficam muito fechados, as armas ficam mais lentas. Por isso, também pelos bugs, não recomendo. Vejam algo no... Caralho. Vejam algo no YouTube. Front Mission Evolved deveria ser tão divertido quanto. Ah, cara, é legal, vai. Posso discordar do senhor da mecanidade nesse quesito, mas acho que nós precisamos de mais jogos de mechas. Tudo bem, vai fundo. É, caralho, PS pra dar, isso é o ST do Gundam Thunderbolt. Acho que no e-mail bem mais ativo me freio o Gundam sempre ter montagem de pessoas morrendo horrivelmente quando toca uma música alegre no fundo. Isso é genial. Sim. Mas dessa vez eles se superaram. Uma montagem de pessoas morrendo horrivelmente quando toca uma música country. Top. Eu gosto de robôs e música country. Eu gosto de robôs e música country. Caralho. Enfim, foda-se. Chega, foda-se. Então eu vou ler o próximo. Não, aliás, lê esse pequenininho que eu tenho que ler o gigantão depois pra pagar pela semana passada. Justo. Parabéns pelo cast, mestre. Seguir as próprias regras é sempre importante. Nada mais a declarar sobre o cast. Apenas queria deixar os meus pêsames ao coitado que achou que era uma boa ideia começar a ouvir a jogabilidade. Caralho, ouvir o jogabilidade pelo podcast Undertale. Sem saber o quanto os caras são putinha de jogozinhos fora da linha. Triste. Atenciosamente, Morcego Roxo. Ah, sim, vamos insultar outros podcasts enquanto lemos e-mails. Por que não? Bom, não sou eu que tô fazendo, então vai fundo. É, pode crer. Agora vamos ao próximo e último, porque agora eu também vou pegar um grandão. É tudo igualzinho aqui. Boa noite, senhores! Silver, só pra encher mais a leitura de e-mails de vocês. Como prometido, falarei dos outros casts que não teve minha presença nos e-mails. Por quê, né? Castle of Illusion. É um jogo espetacular que não tive de jogar, o prazer de jogar no meu Mega da época. Mas fazer o quê, né? Eu somente joguei um remake da Steam e achei o jogo muito bonito, legal, e depois cacei o emulador para aproveitar toda a experiência. E foi boa, assim como o Quackshot. Devia ter jogado o de DS também. Microtransações. Cast muito bom. Edição foda. Tá de parabéns todos os envolvidos. É, esse negócio de chupar o pau do Ximenes é foda. Infelizmente, cara, é necessário. Atingido. Necessário. Deixa, né? O cara virou até meme da sessão de e-mail agora, né? Sim. Infelizmente, sou muito atingido por essas microtransações. Às vezes, todo joguinho legal, assim, na net e por aí vai. São os famosos pay to win. E a Level Up vive disso até hoje. Sem claro dúvida. Que ela foi fundada nisso? Sim. Tinha um conhecido meu que calava pra aquela porra, ele falava uns casos, puta que pariu. Só nessa putaria de pay to win, larguei os jogos de PC online e fui para o celular. Ah, tá. Tudo bem. Parabéns. Porra, velho. Melhorou saiu muito. Saiu da frigideira e pulou no reator nuclear. Caralho. E também sou atingido por lá. Tá foda às vezes. A parada é emulador e joguinho da Steam. É foda. 20 anos de Super Mario 64. Joguei ele depois de muito tempo e nunca peguei as 120 estrelas e muito menos zerei. Eu só gostava de pegar o chapéu com asas e sair voando nas primeiras fases. Perdi muito tempo da minha vida que não queria recuperar por lá. Mas foram boas horas de diversão. Tô gostando do novo BFS, se assim posso dizer. Trazendo novas mulheres. Por que isso? Nós somos puteiros agora? É que pariu. Chega a certo ponto que acho que manda foda-se e começa a falar sobre mulher e coisa aleatória. Está muito bom essa fase do BFS. A gente sempre foi assim. É, também não entendi. 25 anos de Sonic. Já tem 25 anos nessa porra? Como o tempo passa rápido, hein? Eu tenho uma vergonha de admitir. Nunca peguei todas as esmeraldas em nenhum jogo do Sonic. Sim, sou um fracassado neste sentido. Fracassado. Só joguei os jogos no Master. Depois de muito tempo fui jogar no Mega e ficar me perguntando por que os jogos eram tão diferentes. Potência. Por alguma razão, os jogos do Sonic sempre me divertiram mais do que os do Mario. E isso é até hoje. Até hoje como? Você vai jogar Sonic Boom? É, também não entendi. Não joguei o Sonic Boom ainda. Ahá. Ah. Mas espero que não seja tão ruim quanto parece ser. Você vai se decepcionar, provavelmente. Agora falar um pouco da leitura de e-mails. Por quê? É tipo falar sobre metajogo, né? Sim. Vamos mandar e-mails sobre e-mails. É. Primeiramente, agradecer os senhores Pedro, Douglas e também o senhor Opala. Por que não? Quem caralho é o senhor Opala? Eu sei, ele chama o pivoto assim. Ah, tá. Não entendo por quê. É, administrar toda semana os e-mails para ter aquela diversão um pouco aleatória e ler essas merdas todas que escrevemos. Ou quase toda semana para os senhores. Muito obrigado tudo por tudo isso, caros amigos. Ok, de nada. É, de boa. Tô aqui pra isso. Ô, tamo aí. Na leitura de e-mails do Mario 64, o garoto Ilukaize veio me agredir um pouco por falar mal da lenda do herói. Então, treta! Então tá aí minha resposta, mas ela será única, pois o senhor Opala não quer discussão nos e-mails. A gente quer, ele não tá aqui. Claro, porrada, a gente quer porrada. A gente que manda nessa porra. Mentira, ele pega tudo que a gente, as merda que a gente fala e corta, certeza. Obrigado, né? O que eu quis dizer quando agredi a lenda do herói e dou porrada nele até hoje, é que hoje em dia temos um exemplo quase igual que é o Mighty No. 9 do Inafune. Não, tem nada a ver. Não. Você não, não pode comparar desenvolvedor indie com um desenvolvedor fuderoso. Né, que pediu 900 pau, ganhou 4 milhão e teve isso aí. Mas vamos ver o caso dele. Né? Os Castros Brothers prometeram uma coisa no começo e no final também não foi nada do que prometeram. Ah, foi alguma coisa do que prometeram. Só tava meio meia boca, mas... Não, no finalzinho... Ainda não chegou no final, né? Estão atualizando ainda. É. A gente diz que o jogo tá passando por várias atualizações. No futuro pode ser verdade, mas até hoje só houveram 3. Só botaram coisas que um jogo do estilo tivesse desde o começo sem atualizar. Como antes você morrer no ato 3 da fase desse Game Over, você tinha que passar o ato 1 inteiro e o ato 2 também. Não, talvez fosse bug, ou então simplesmente esqueceram de programar isso. Hoje você já pode começar no ato 3, mas não pode começar do boss se caso houver um bug. Como anda acontecendo comigo, que eu entro nas opções, vai ajudar o controle e o jogo quebra. É, isso é um problema sério. Ah, mas é bug. Você pagou pra testar o jogo. Ainda está sendo testado. de certo modo. Mas isso é uma questão. O jogo ele tá em Early Access? Acho que ainda tá, cara. Eu não sei se o jogo tava em Early Access ou se ele só lançou e foda-se. Lançou meio beta, né? É, se lançou e foda-se, eles ainda podem usar a desculpa do Early Access uma hora ou outra. Não, se ele tá, ele tá em Early Access, foda-se. Eu vou até checar aqui. Se ele tá em Early Access, você tem que se foder mesmo. Não, não tá em Early Access. Ah, então... Esse que é o problema. Aí danou-se, né? Ah. Mas ainda assim, você meio que pagou pra ir ajudando os caras a fazer o esquema. É, então... se você pagou no Kickstarter, com certeza. Kickstarter não, né? Sei lá qual é o nome do... Foi Kickstarter mesmo que eles fizeram? Aqui? Não sei. Não me lembro qual foi o crowdfunding que eles fizeram. É, e seja, foi um crowdfunding. Se você pagou, vai lá e reclama. Faça valer o seu direito, por que não? Justíssimo. Uma coisa que reclamo também é ter pulos muito calculados nas primeiras fases. Morri muito por causa disso. Ah, aí você tá sendo ruim. É, aí chora. É, depois que peguei o poder de pulo duplo e o dash aéreo, foda-se os buracos. É as facilidades, né, porra? Justo. Assim como tem muita gente reclamando do Inafune, hoje em dia, que ele prometeu algo e deu um jogo medíocre, deu mesmo. No final, eu também posso reclamar da lenda do herói. Não é porque o jogo é brasileiro e temos que apoiar o nosso mercado que eu vou fazer vista grossa. Certo, tá certíssimo. É, mas é em todo caso, como o lance tá mais pra um beta aberto que qualquer outra coisa, vai reclamando até eles melhorarem essa bosta. Não teve dinheiro? Se eu ofendi você de alguma forma, desculpa. Acho que ele tá pedindo desculpa pro menino, né? Não é pra gente, ser, não. Deve ser. Enfim. Mas é isso que eu acho do jogo. E até hoje tô esperando os perfumes que deviam ter saído junto com o jogo e nada. Exemplo, camisa, pôster, DLC A Lenda do Zumbi, skins youtubers. Não, se pá, isso ainda não tá pronto também. É, isso aí demora, fera. Ele chegou então vai lá. Não, só pra avisar que vai vir, com certeza. Os caras não vão calotar. Tá, eles nem podem, né? Ah. É o nome deles que tá na reta. Vai sujar o nome de tudo mesmo, exatamente. Ele chegou a mencionar sobre o Undertale, que também atrasou na hora da entrega. Tipo, se for adiar o jogo pra fazer algo bom, eu não me importo. Mas adiar o jogo e entregar ele cheio de problema é foda. Tá meio merda ainda. Aí complica, né, fera? Uma coisa que irrita o Marcos Castro cantando. É, mas aí, fera, se você se irrita com o Marcos Castro cantando, você faz que nem eu faço, não compra o jogo. É, lá sobre salvar a princesa, mas você descobre que ela nunca nem tinha sido sequestrada. Você dá uma de Shadow of Colossus. Você é um merda, chega na parada, mata geral, come o cu de todo mundo pra descobrir que ela nem sequestrada foi. Aí é da história. Até aí, você tá dando spoiler. E segundo, porra, é liberdade criativa dos caras aí, de fazer uma história assim. Ah, eu posso ter sido crítico, um pouco crítico demais, será? Sem dúvida. Com o jogo quando falei dele. Mas também teve ter culpa, porque quando eu tinha acabado de zerar o Dust Elysian Tail, que é no mesmo estilo, só que muito mais rápido. Eu não acho que tem muito a ver, não, mas Dust Elysian Tail é tipo mais um. É tipo um beat'em up. Tem uns elementos de plataforma, assim. Eu acho ele meio Devil May Cry, na verdade. É, sei lá, ele é mais um beat'em up da vida. Uhum. E sei lá, ele é divertido esse jogo, mas eu acho ele, sei lá, fácil. Eu acho ele fácil também. Eu zerei ele, tipo, mas o jogo é legalzinho. Assim. O jogo é legalzinho, parece que o cara fez sozinho, sabe, desse jogo, né? Um desses, desses viados que gostam de furry. É, o problema do jogo é que ele traz aquele público, né? É, mas o jogo a arte do jogo é bem legal. Ah, não, a arte é bem bonita, né? Gameplay suave e os pulos não são tão calculados assim. Eu meio que saí de um jogo bom pra jogar um medíocre. Lembrando que o Mestre Opala falou um dia, não é porque um jogo é medíocre que ele é ruim, ele é apenas médio horas. Sim. Ah, sim, sim. Então, Elu Kaiser, não seja um verme insolente como você é. Puta que pariu, eu já tô vendo isso vindo de balde na próxima leitura. Mas vamos lá. Meu Deus do céu. E não fica agredindo as pessoas porque você enfia a bandeira do Brasil em certos lugares que não mencionarei. No ouvido, no umbigo, no... Ah, tá bom. Entre o sovaco e o braço. Entre o sovaco e o braço, exatamente. Os BRs estão se mostrando um pouco merda. Nego porra, só agora que caiu a ficha, fera? Nós somos merda, acho que desde 1500. Nego reclama da Peach no Mortal Kombat 10, mas pede Bambam como Kratos. Porra, mas isso é ser do caralho, cara. É que você tem que abraçar a zoeira, cara. É, né? Abraça, dá beijinho. Ser brasileiro é sobre abraçar a zoeira. BR só se resume a uma guerra de memes. Até parece que estão regredindo no tempo. Este país não evolui. É uma visão pessimista, mas realista ao mesmo tempo. Peço desculpas aos senhores por tomar tanto tempo de vocês lendo este monte de merda que escrevi. E desculpas também por desviar um pouco o e-mail. Às vezes ler e ter essa merda enorme para vocês lerem. E longo para os ouvintes ouvirem tanta merda. Ouvintes que ouvem. Ok. Pratique a redundância, por que não? Por que não? Boa noite, senhores. Ganhem muito dinheiro e que suas mulheres cuidem de vocês. Eu não tenho. Mas um dia você vai ter, Dai. Um dia você vai ter. Porra, do jeito que você fala. PS, um filho da puta mesmo, me mandei e-mail grande. Né, cachorro? É, não, você não foi o único, não, fera. Caralho, mais um. Não. Eu acho que ele tá me sacaneando. Não, eu só coloquei ele aí pra gente lembrar que ele existe. Ah, tá. Aí quando eu li o de cima, o menino falando que não prestava ler, então não precisa ler. Ah, então não precisa. Ah, então foda-se. Não, vai se fuder. Eu li o e-mail de 3 páginas do Tenjinho. Tu acha que eu vou ler outro? Tá louco. É por isso mesmo que eu tô falando. Tá aqui só pra gente ver que ele existe. É, nossa, tá olhando. Tenjinho, a gente lembra de você, cara. Beijão. É, a gente gosta dos seus e-mails. Se você conseguisse resumir, era perfeito, pai. É, corta assim pela metade, aí depois você corta pela metade de novo. Porra. Aí fica sussa. Vipa. Mas enfim, essa é a leitura de e-mails chegando ao fim. Resta apenas a nossa boa e velha filosofada de sexta-feira, por que não? Puta que o pariu, forçou agora. Não sei nada, não? Não, você tem uma, né, Daigo? Você sempre tem uma. Ah, quase sempre tenho. A filosofada de sexta é... Sejam bons uns com os outros. Porra, não, muito genérico, já sei uma boa. Não, na verdade, eu não queria era copiar o Bill e Ted na cara dura, porque eu vi mais cedo hoje. Pode. Aquele Be Excellent to Each Other. Hã? É, aquela filosofia do Bill e Ted, sejam excelentes. Seja excelente. Outros. É verdade, isso é uma boa filosofia, mas não, é muito genérica. Vamos falar sobre desperdício de alimentos. Não desperdício de alimentos. Não desperdício de alimentos, cara. Porque eu reparei outro dia que tem muita comida que eu compro que vai pro lixo, tá ligado? Não, aí eu tô começando a tentar controlar isso. Até que eu consigo conter isso aí. O que eu compro, eu consumo. É, isso é bom, cara. Não só pela questão de que... tem gente de fome. Foda-se. É porque você vai perder dinheiro mesmo. Uma merda perder dinheiro. O rango hoje em dia tá meio caro. Tá vendo o preço do feijão? Tá foda. É foda. Aí, esse lance mesmo, semana passada, foi... Eu tava na casa de um brother. Aí, tipo, eu ranguei lá. Aí depois a gente foi sair pra comer. Aí os caras pediram um monte de pizza. Eu falei, como é que eu vou fazer agora? Não vou poder ajudar os caras. É, tem que ajudar o maluco que tá doente. Aí eu consegui comer 3 pedaços, tipo, trancou, né? Pá! E pior que a pizza tava mó boa. Se não fosse o perigo de explosão... É foda, cara, é foda isso. Se não fosse o perigo de explosão, eu te juro, cara, eu tinha emendado uns 5 pedaços daquela porra, porque tava bom. Mas é a vida, cara, a vida é injusta. É, sempre foi. Mas é sempre assim, olha o seu... Mas ao mesmo tempo olha dos outros. É, por aí. Dá vontade de emendar uma frase. Menos quando você tá no mictório. No mictório olha só o seu mesmo. Porra, mas aí você vai olhar pro lado pra quê, cara? Não sei. Você tá naquele momento onde você alcança o nirvana sozinho. Porque dá um mijão quando você tá com muita necessidade. É uma coisa muito prazerosa. É subir ao nirvana. É ficar de pé no ombro dos gigantes, assim. Tu fica naquela de... a vida é boa. Sim, naquele momento tudo faz sentido. Porra, sempre faz. Mas aí, tipo, você vai olhar pros lados, mas pra quê? Vai ver o que você já tem? Não é um banheiro unissex pra você ver umas paradas de... Não sei, cara, tem a inveja do pênis, entendeu? Quer dizer, se bem que a inveja do pênis é só pra mulher, né, eu acho. Será? Não sei, foda-se. É quem é. Eu ouço mulher usando esse argumento. Não, mas tem a comparação, entendeu? A curiosidade de comparação. Será que meu pau é maior que o pau do outro cara? É, só que eu nunca pensei. Enfim, existe a curiosidade, mas não cedo a curiosidade, porque isso é desagradável. É, o cara tá lá, tipo, tentando acertar o dele, você vai ficar olhando pra mulher do maluco. Não faça isso. Vai incomodar o cara. Faça, vai que vai estragar a experiência dele, entendeu? É, pô. Vai ser derrubado do ombro do gigante. E vai cair bem alto. Vai cair tipo aquele inferno lá das torres do Ashura's Wrath. Toda vez que o Ashura morria, ele tinha que subir aquela porra daquele pilar gigante. Que merda. Jogo merda. Enfim, a gente já deu filosofia pra caralho aqui. Já tá bom. Dá pra começar a cobrar daqui a pouco. Uma boa filosofia. Teremos camisetas para vender. teremos cartões de Natal para escrever com mensagens edificantes que não significam porra nenhuma. Mas chega disso, pois logo mais tem mais e... Piru. Até joguei. Diversão na vez. Meus amigos, não temos como negar, e eu peço a sua ajuda para tentar contestar isso, talvez, de lapso, mas todos nós aqui do Baixo Frente Soco temos um lado putinha da Blizzard, pois nós já fizemos um programa sobre todos os jogos. Olha, nunca tinha reparado nisso. Olha, eu acho que você está equivocado. Eu acho que eu tenho muito mais do que um lado putinha. Tem os dois lados. Rock and Roll Racing. É o que eu sou mais putinha, mas nessa época era... É uma programa. Né? Como é que era o nome daquela porra? É verdade. Nome. E Lost Vikings. Não era Blizzard. Essa Blizzard. Era Synapse, isso aí. É. Não, era Interplay. Era Interplay, porra. Né? Não, Interplay é outra gente, coisa. Gente, mano, na época do. Interplay é Fallout. Interplay era para Obrecher, galera. Era que publicava os jogos da Blizzard. Tinha outro nome. Rapaz. Teve programa sobre Rock and Roll Racing. Não teve, não. Tá errado, inclusive, isso aí. Não, mas a gente já falou Rock and Roll Racing 1 trilhão de vezes. Programa sobre. Teve um programa, caralho, teve mesmo. Teve WoW, Diablo, StarCraft, Hearthstone, Hots e Overwatch. Parabéns, Blizzard. Parabéns. Então não teve, não me venha com churumelo. Ah, Pedro Pedreira. Entendeu? Seus potinhos. Olha só, os seus canárias aqui, ó. Rock'n'Roll era Interplay o nome, caralho. Tá aqui na capa da porra do jogo. Aqui, ó. Interplay gigante. Na capa do Lost Vikings tá escrito Interplay também. Vai se fuder. É, cara, Rock'n'Roll Racing. É Saida com Synapse. O nome da desenvolvedora. Interplay era quem distribuía. Olha, foda-se. O que importa? Ponto um pro rapaz. Era é que só é o melhor. O melhor é o Rock'n'Roll Race. Não teve programa. Tudo bem. Então, é um ótimo jogo. Olha, missão: programa de Rock'n'Roll Racing e programa de Lost Vikings. E Black Thorne. Caralho, pode escrever Black Thorne. Black Thorne, forte de super-homem. Justice League Task Force. Inclusive, Justice League Task Force foi o primeiro jogo que Chris Metzen, o cara que ajudou na lore do World of Warcraft, trabalhou pra Blizzard. Ele foi o artista de Justice League Task Force pra, se não me engano, Mega Drive. E nossa senhora! Mas é melhor que Injustice. Blizzard, é melhor cara, que Injustice. Deixa eu ver essa porra. É tipo Injustice. É o Injustice da, 16 bits. Justice League Task Force é da Acclaim. Ai, então, olha só. Foi o outro. Olha o nome errado. Não, é porque era o jogo da Liga da Justiça, ele era do nome. Não, é esse mesmo. O que aconteceu foi o seguinte: eles eram pra duas empresas diferentes. E um fez o port pro Super Nintendo e um fez o port pro Mega Drive. Isso. Ah, tá. Eu tô esquecendo agora qual foi o da Blizzard. Olha, eu acho que o da Blizzard é o de Mega Drive. Mas é porque eu acho. Eu acho que a Acclaim é que fez a porra da entrega lá, distribuiu pros dois. Por isso que tem a Acclaim na capa. Dos dois. É verdade. É, foi isso. a Acclaim, ela contratou duas empresas para produzir o jogo. Eu acho que foi tipo a Sunsoft e a Blizzard, uma porra dessa, assim, entendeu? E aí a Sunsoft deve ser o de foda-se também, foda-se. Melhor que Injustice. Pra completar a tradição, Bastante Soco aqui está fazendo um programa sobre mais um jogo das grandes franquias da Blizzard. E agora estamos falando sobre Sobrevisão. Como é que é o nome? Sobrevigília. Sobrevigília. A gente fez programa de todos os jogos da Blizzard e eles não mudaram uma chave pra gente até hoje, né? Manda só aquele e-mail chato de negócio de imprensa lá falando que vai ter coisa nova no WoW, que eu tô um pouco me fudendo pra essa porra. Exatamente. Aliás, o programa do WoW foi o número 12, número, né, cara? 12. A gente tá no programa 233. Sim. No programa 12 a gente falou seis do anos WoW. Vai tomar no diferença. Cu. 6 anos. 6 anos de diferença. Enfim. Overwatch, pode falar. Eu ia falar do WoW, não de Overwatch, mas eu posso começar falando de Overwatch, vamos lá. Então, Overwatch, um jogo de heróis de primeira pessoa. É como jogar os Vingadores, só que com personagens feitos nos anos 2010 pela Blizzard. E tem seu lado positivo e negativo, é disso. Cada personagem sente diferente. É como se fosse de um jogo de tiro diferente. Como se tivesse tipo um Smash Brothers, tivesse pego um cara do Quake, um cara do Call of Duty, juntassem ele, acertassem o gameplay com um martelo até ficar tudo no mesmo plano e desse nome de super-heróis pra cada um deles. É basicamente isso a experiência de Overwatch. Mas aí, em cima dessa camada, você coloca o esquema de jogo de times, certo? 6 contra 6 e objetivos. E isso é uma benção e uma maldição. Eu vou deixar que alguém pegue daí. Cara, que sinopse genial. Gente, contrata esse cara aí, vai. Tá bom, valeu. Tá livre aí pra contratar? Quer fechar um contrato aqui? Desculpa. Desculpa, ah, caralho, que porra. Isso, tô cara, elogiando. Muito vamos fazer um contrato aqui agora. Exatamente, porra. Vamos fazer um contrato aqui. Mas então, só pra jogar uma curiosidade aqui no ar. Uma coisa interessante que eu tava lendo no celular enquanto eu tava voltando do trabalho agora, meio bêbado na rua, é que a Blizzard, ela tinha uma ideia de fazer um novo MMORPG além do World of Warcraft chamado Titan, Titan ou whatever. Titan AE. Project Titan. Titan AE. Porra, foda. Meio era bom. Esse jogo, ele foi durante 7 anos, se eu não me engano, ficou em desenvolvimento e ele acabou não dando muito certo. Só que pra eles não jogar nessa porra toda no lixo, eles resolveram a partir daí criar o Overwatch. Mas espera, calma. Isso, eles liberaram essa informação ou você tá, ou é só a sua teoria da conspiração, da qual eu compartilho? Não. Eles fizeram um documentário. Eles fizeram um documentário sobre isso, cara. Só a IGN, se eu não me engano, o GameSpot. Eles explicam. O Chris Madsen e outros caras que trabalharam no World of Warcraft explicam que eles saíram da produção do Warcraft e foram trabalhar no Titan. Inclusive, os principais problemas que eles tiveram no Titan é que eles eram pra ser um MMO de super-herói, né? Onde você teria uma identidade secreta. E eles estavam tendo dificuldade de como governar isso, como é o gameplay do jogo sem você ser um super-herói. Eles ficaram batendo tanta cabeça nisso que desistiram. Um dos motivos de terem cancelado o jogo foi justamente esse. Até porque a gente tem dois exemplos, na verdade é um só, né? Mas separado em dois, que é o City of Villains e o City of Heroes, que foram um certo sucesso e um certo fracasso nesse mundo de MMORPGs, que tentaram essa ideia dos super-heróis. E eu acho que eles não queriam fazer um pouco mais do mesmo, né? Porra, então... Peraí, desculpa. É porque o City of Heroes lançou... Não queria fazer mais do mesmo, fez um Team Fortress, se for assim, porra. O cara quis fazer um dele de alguma coisa. Até aí... É verdade, ele pegou ele. E lançou o Team Fortress dele junto com o Team Fortress da empresa do Borderlands lá e afundou o outro também. Não, mas tem uma característica interessante do Overwatch, que ele vai um pouquinho mais além do Team Fortress. Óbvio que Overwatch bebe muito dos conceitos do Team Fortress, mas ele também... Sim, são grandes inspirações deles, mas eles bebem muito também do conceito que tá muito em voga hoje, que é o conceito de MOBA. Overwatch nada MOBA mais é do FPS. Que Team Fortress meets MOBA. O que você tem é um MOBA, sim. FPS, um FPS MOBA, né? Junta o pior dos dois mundos, né? O pior do competitivo do FPS com o pior do competitivo do MOBA. Leva o nível de pior do ser humano ao pior piorável possível, a níveis nunca antes imaginados. É, assim, pro ouvinte que tá chegando agora e não jogou Overwatch, tá tentando entender, ele não é exatamente um MOBA, assim, no quesito de ter as lanes, de ter que conquistar a base do inimigo, etc. Ele é mais parecido com Team Fortress nesse esquema. Cada cenário tem seu objetivo, que é ou pegar o carrinho, ou pegar um... um canto do mapa, a base do inimigo, etc. Mas ele tem, sim, elementos do MOBA que estão nos roles dos personagens. É, você tem quatro papéis muito bem definidos, e dentro desses papéis você tem uma gama de personagens incrivelmente diferentes, que podem fazer você jogar esse jogo de 20 mil formas diferentes cada vez que você joga aqui, ele. E isso que... A gente tem aqui uma cultura já de, pô, muitos anos de Counter-Strike, né? Desde 90 e alguma coisa, 2000 e pouquinho. Counter-Strike era um jogo de tiro, 5 contra 5, se não me engano, acho que eram 5, né? No CS 1.4, 1.6. Isso. Quer dizer, o modo competitivo, Pode ser um Mussô de CS, até se quiser. Você... um contra 50... Era aquele Zero, não sei o quê. Aquele... Não, mas era clássico jogar... Você começava o jogo e botava contra T2 bots. Era literalmente... Só a faquinha e de Rambo, né? Aí, a gente tem essa cultura do Counter-Strike já muito antiga, por mais de 15 anos que o pessoal aí joga ou jogou Counter-Strike em Corujão ou em casa, o caralho é 4. Counter-Strike você tem um 5 contra 5, tiro, tiro, tiro, não tem muita variação de efeitos no que as armas fazem, muda a cadência, muda o número de tiros, muda se a arma de sniper ou não é, mas não é muito além disso. E não tem nenhuma diferença se você é terrorista ou CT, além do fato de que você tá de um lado ou do outro, né? Não tem carisma em personagem. É, mais ou menos. É, né? Aí chega o Team Fortress e bota uma camada em cima disso. O Team Fortress 1 eu nunca nem vi, eu não sei nem que porra de jogo é esse. Pra mim é igual Street Fighter, começou no 2. Então, o Team Fortress era um mod pra Quake. Era um mod OpenGL, de Quake, né? Quake e o OpenGL. Era um mod de Quake. Depois ele renasceu como um mod de Half-Life. E esse eu joguei bastante. E ele teve uma cena competitiva até bem legal. Ele chegou até anunciado um Team Fortress 2, que ia ser uma mistura do Half-Life com o Team Fortress. Então ia ter, tipo, helicóptero, as pessoas descendo de helicóptero. Mas esse jogo nunca saiu. Os screenshots desse Team Fortress 2 que não veio a ser usavam assets, recursos gráficos, quero dizer, do Half-Life 1 pro 2. Eles já estavam trabalhando 2, né? E eles começaram a usar os assets que estavam sendo pro 2 pra testar o Team Fortress 2, na hora que eu estava sendo produzido. Só isso. É uma coisa que eu achava interessante quando eu vi esse screenshot. Uma evolução. Esse TF2, ele já coloca uma camada em cima dessa coisa de 5 contra 5, né? Que você tem bonecos lá que cada um tem uma personalidade distinta, então realmente o Heavy é diferente do engenheiro e cada um faz uma coisa diferente, mas ainda é um FPS de 5 contra 5, né? E aí essa terceira geração, ou 19ª, foda-se, não estudei essa porra, de jogos nesse sentido, basicamente aí o Overwatch, o da galera do Borderlands, que eu já esqueci o nome, que ninguém se importa, Battleborn, e outros que... Aquele chinês que é cópia do Overwatch e que saiu também aí pra celular. Que não é bem uma cópia não, sabia? Eu fui não pesquisar é, não? A respeito e, na verdade, ele é um tech demo não? De uma empresa chinesa pra mostrar o que eles conseguem fazer rodando direto no browser. Ele não é pra ser um projeto comercial. Puro preconceito. Ah, eu não sou preconceito. Eu também não. Até postar a parada dele me corrigir. Só Bernardo. Me corrija se eu tiver errado, mas um jogo de FPS que eu joguei no browser era o Battlefield Heroes. Heroes. Não, você pode ter jogado no browser. Mas também teve. Hoje tem o Quake Live, por exemplo, que é o Quake 3 Arena rodado no browser. O estagiário meu aí fez o. O estagiário meu PCS em flash até aí, porra. Foda-se. É o Sonic no Excel. E aí, esses caras, o OW e o Battleborn, eles colocam uma terceira camada, que é a camada do MOBA puro, que tem coisas muito nítidas de MOBA, tipo ult, acabou. Ult é MOBA, tá resolvido. E essa coisa dos papéis bem definidos, né? De você colocar um rótulo mesmo. Esse boneco aqui é tanque, esse é de ataque, esse é de defesa, esse é suporte. Né? E isso aí termina de... Esse é um câncer. Esse juntou. Não, mas... Esse é o câncer. Esse é uma torre. Uma coisa muito maneira de MOBA também é você virar e falar, esse personagem é o tanque. Mas foda-se, porque ele mata todo mundo. E o caralho. De lixo. E agora começou competitivo, né? É a vez do Roadhog. Pois é. É a vez do Roadhog. Jogada da partida. Only Roadhog, ele seria um exemplo, né? De tanque que não tanca, mas mata todo mundo. Ele tanca porque tem vida pra caramba e mata todo mundo, é por isso, não. Né? Ele tanca porque ele não tanca. Ele tem a barriga suficiente pra matar todo mundo. É, talvez isso. Mas na verdade, no jogo ele ocupa mais ou menos a posição do Heavy Guy. Porque se você entra dentro da área de ação dele, você tem grande chance de morrer, mas é meio que a curta distância, que é o Hulk. Se você entra na distância do Hulk, do Roadhog, você tem grande chance de morrer. Mesma coisa com o Heavy Gun. Você sabe do mapa? Fortes. Ah, eu joguei. Eu joguei com esse Roadhog aí. É o Punch, né? É o. É o açougueiro do Diablo, essa porra, né? É o Punch. É o Punch. É o Punch. Eu chamei de Punch, mas eu lembrei. Não, pera aí, porra. O Punch, na verdade, é o açougueiro. E maneiro o boneco. Maneiro o boneco. E a voz dele é muito maneira. Inclusive em português. É divertido. Um jogo muito divertido. Muito divertido. Pena que mas eu não sei jogar. O que eu ia falar é que a classe dos personagens não é tão definida assim. Ele meio que dá uma sugestão do que é a classe. Mas, por exemplo, tem vários bonecos de defensivos que são excelentes no ataque. Tipo o Hanzo. Tipo a Widowmaker. A Diva. Ah, o Hanzo não é excelente em lugar nenhum. Olha a Diva. A Diva é um tanque, é um tanque bem ofensivo. É... Peraí, caralho, o que é tanque? Parece como suporte, mas ela na verdade ela é defesa. O tanque é o que então nessa porra? Eu nunca entendi essa merda de tanque. Tanque não era... Ele é um bruiser. Não era pra tancar a porra toda? Não era pra ser o... É, tanque normalmente é um personagem que aguenta muita porrada. Então normalmente ele é o cara que vai conseguir pular na frente de todo mundo pra ganhar um espaço, tentar puxar, empurrar um pouquinho mais o espaço pro o resto do time andar. Ele vai aguentar, meter a cara e não morrer na maioria das vezes. O resto, ele é muito menos squishy que os outros personagens. Nessa descrição... Nessa descrição, Reinhardt e o Macaco Man, o Winston, encaixam perfeitamente. Mas, exato! Mas os outros tanques, eles são mais bruiser disruptors. Eles são caras que vão mais na backline e encher o saco do que, sabe, tancar tudo com a cara. Eles são um pouco mais frágeis. Queria, inclusive, fazer um adendo sobre a representatividade nesse jogo, já que a gente tá na era do politicamente correto. O jogo tem tem uns 3 ou 4 personagens negros. Tem 2 personagens que são robôs, 2 ou 3, sei lá, que são robôs. Tem um macaco. Tem um cyber ninja. Isso é uma raça. Isso é uma raça? Exato. Tem um macaco mesmo. Tem uma porrada... É uma espécie. Tem uma porrada de mulher. É uma espécie, cara. O macaco mesmo me representa. O macaco mesmo me representa. Tem uns 3 amputados também. O Junkrat, o Toby Orm e a Symmetra. Tem asiáticos, né? A Diva, o Hanzo, a May, exatamente, né? Em termos de... Loli e de waifu e essas porra de otaku punheteiro, tem mulheres de todos os tipos, tamanhos de peitos, alturas. Acho que não tem nenhuma Loli, não. Não tem nenhuma Loli, não? Não tem nenhuma delícia. A Diva não é Loli, né? Não, Loli não é. Tá. A Diva é baseada na Asuka, que fica... É verdade. Era mais perto. A aparência dela é baseada no Asuka. É, mas a Diva é uma Loli. Tecnicamente é uma Loli. Mas a Asuka não é uma Loli nem por um caralho, contudo. Asuka pra quem viu o japonês. Asuka. É, Asuka Langley. Não, não, na verdade é Asuka pra quem é o Yabu. Tem que baixar o nível. Baixa o nível, gente. Não baixa o nível. E minha defesa é que eu vi eles falando em japonês, eu não vi a versão dublada, peço desculpas. Sumimasen. Pede Sumimasen. Eu só joguei dublado. Eu também joguei, não joguei pra caralho assim também, né? Mas eu joguei dublado. Mas aí, continuando o que o Lopes tava falando, tem anão, tem robô, tem cowboy, tem um homem branco mascarado sem personalidade. Viva Halo. Parabéns, Master Chief. Conseguiu entrar no Overwatch. Somos todos soldados agora. Mas eu quero falar do preconceito de vocês, entendeu? Eu tô me sentindo bulliado. Por quê, cara? Ele é um homem branco e mascarado sem personalidade, cara. Sem nome também. Porra, eu tô representado, então. A personalidade dele, ele é um soldado, cara. Claramente, eu não sei nem porque você... Ele é um soldado. Claramente comentado. É um soldado. Ele é só um número. Ele não tem sequer um nome. O mais legal... Ele é só um número, cara. Só mais um número. A personalidade dele é diferente dependendo da dublagem. Ele é um cara todo brother na dublagem americana. Na dublagem brasileira, ele é um escroto. E não sabia. Valeu. Tirei essas merdas do meu ponto. Ele fala palavrão em português? Pra caralho. Ele fala, mexe a porra do caminhão. Eu confesso que o pouco que eu joguei Overwatch, eu escolhi pela dublagem. Eu fiquei jogando de Diva mais tempo por causa da dublagem. E o Punch também, por causa da dublagem. A dublagem brasileira desse jogo é incrível. Se vocês estão jogando em inglês, vocês estão perdendo. Pode aí, porque eu tô ouvindo o podcast. Tem que não, saber. Uma coisa que eu gostaria de falar, só pra completar, Arthur. A dublagem dos jogos são da Blizzard, bons. Como um todo, são incríveis. São muito boas. Eu concordo. O Diablo, que é uma bosta. Não, olha só. O Diablo ficou não. Fora é da curva mesmo. Sabia? Só só explicar um pouquinho da forma como é o jogo, né? Por mais que muitas pessoas possam estar familiarizadas com Team Fortress 2, muitas pessoas podem estar familiarizadas com Dota e LoL, podem ficar meio confusas com essa ideia e essa mistura meio escrota e irada que é Overwatch desses dois sistemas, só pra definir. A gente tem aqui quatro papéis. Me corrijam, por favor, se eu estiver errado. É ofensivo, defensivo, tanque e suporte. Não é isso? Tá certo. Essa divisão não é boa, mas continua. É a divisão que o jogo faz. Isso, que não é boa. E dentro dessa divisão, você tem, tipo, sei lá, 6-7 personagens em cada uma dessas divisões. E cada personagem completamente diferente. Por isso que eu dizer que não tem nenhum personagem meramente parecido no jogo. E eu peço de novo pra alguém dizer se eu tô errado. Eu diria que a D.Va ocupa um papel parecido com o do Winston, mas a jogabilidade é diferente. A jogabilidade é completamente diferente. É como eu falei antes, é como se fosse cada personagem tirado de um jogo diferente e amaciado com um martelo pra tudo ficar no mesmo, mais ou menos, panorama, né? A jogabilidade do Torbjorn é exatamente igual a do Baixo. É só clicar é verdade, botão da torre e a única diferença do Baixo é segurar o mouse. Eu discordo. A Shotgun existe, cara. Esses dois personagens, eles remetem muito ao Engineer do Team Fortress 2. É uma coisa bem parecida mesmo. O anão, May, então... É o reverse Pyromancer, entendeu? Pyro. É verdade. Exatamente, só que o contrário. Ela é short range, o Pyro dá aquele flamethrower, e a Mei, em vez de queimar, o cara congela ele, mas o raio de afetividade é o mesmo. Mas ele tem uma parede de fogo também? Não, mas ele tem uma granada que faz fogo. Os dois são gordinhos, curiosamente. É. Junto com essa jogabilidade, cada personagem tem habilidades específicas. Não é só você andar, tirar, ou jogar shuriken, ou dar mortal de costas. Cada personagem tem um conjunto de habilidades. Alguns deles usam o shift, o Q, o E, de uma forma completamente diferente. E todos eles têm um ultimate, que é um golpe especial, exclusivo de cada um, que você carrega ao longo da partida, atirando nos inimigos, fugindo, tomando dano, o caralho. De forma a, quando você atingiu 100% da sua barra de especial, você mandar o Kamehameha boladão. Isso traz uma dinâmica muito interessante do jogo, porque tem personagem que, sei lá, o ult dele é deixar todo mundo com um escudo bolado de energia. Tem um outro que é soltar um dragão gigante na fase inteira e dragão que devora meus inimigos, em tradução livre. Eu chamo de dê um passo pra direita e sobreviva, porque é basicamente isso que tem que fazer. Eu gosto muito como uma das primeiras coisas que o Solid falou pra mim quando eu comecei a jogar Overwatch é: cara, eu vou te ensinar a jogar essa porra. Se você ouvir alguma coisa em japonês, corre pro lado. Corre pro lado. Mentira, pode ser o Genji e correr pro lado não vai te salvar. É, você só continua correndo. E morre. Se mantém em movimento, galera. Não é difícil. Além disso, a gente tem diferentes objetivos de acordo com o mapa que a gente vai parar na partida. A gente pode ser um mapa em que você tem que capturar algum alvo, alguma área no mapa. Ou algum mapa... Pique bandeira. Pique bandeira, basicamente. Você tem que conquistar uma área do mapa lá por ficar um determinado tempo. Alguma delas você tem que fazer um escorte, sei lá... isso tem muito Team Fortress 2. Você tem tipo um carrinho e você tem que acompanhar o carrinho até o final do mapa. Enquanto você tá do lado do carrinho, o carrinho anda. Então o pau come do lado do carrinho. É tipo porrada frenética em cima do carrinho e ponto. A gente tem mapas que misturam essa jogabilidade, né? Tanto de você conquistar no primeiro momento uma parte do mapa e depois que você conquistou, você sai com o carrinho. E tem mais um mapa que eu não lembro direito como é que é. King of the Hill. Esse modo. Ele é como se fosse... Bom, explica aí, só. Vai lá, manda brasa. Não, vai tu. É assim que não sai gol. Obrigado. Deixou pro um que deixou pro outro e armou o contra-ataque da equipe adversária. Cara, o modo é tão ruim que estão querendo, sabe, passar a bola pro outro, cara. Fala. Não, eu gosto do King of the Hill, vai. O King of the Hill é o seguinte, você tem uma zona neutra no mapa e as duas equipes lutam pra dominar o ponto. E a equipe que dominar o ponto por X tempo leva o round. E aí é uma melhor de três. Então, se você fizer dois rounds, você já ganha do adversário. Mas você pode ir ao terceiro round, que é o desempate, que é pura emoção. Cara, acho um saco esse modo mesmo. é o jogo mais jogado no campeonato hoje em dia, é o King of the Hill, por enquanto. Entendi. Achei um saco. Mas espera, no campeonato eles escolhem o mapa? Sim, você pode picar o mapa que você quer, ou banir e tal. Ah, geralmente o quem perde escolhe o primeiro mapa, o segundo mapa, né? Ah, entendi. Inclusive eles lançaram essa semana o modo competitivo, né? O modo ranqueado, sei lá. É o ranqueado. É, assim, eu cheguei a jogar um pouco o Cassio também, eu acho, o Sodio também. É a mesma coisa, só que pior. Sim. Agora não, virou modo. Eu vou expandir. Permita-me expandir. É com mais raiva. Permita-me expandir porque é pior. É porque se alguém do seu time sai, eles não colocam outra pessoa no lugar daquela pessoa. Então, se uma pessoa, qualquer pessoa do seu time sair e não voltar, você perdeu aquilo. Porque esse jogo é 6 contra 6 e é muito difícil quando você tem um ou dois a menos. Você conseguir ganhar a mesa, entendeu? Se alguém do seu time sair, você perdeu. Não, Bom, pelo menos no Dota você ganha só que do seu amigo. É porque no LoL, por exemplo. No LoL, que tem como um cara ser fidado pra caralho, que aí no final do jogo pode ser 1 contra 5 e tu ganha e foda-se. Ah, sim, no Overwatch, sim, No Overwatch não tem isso. No Overwatch, tipo, se você perder um cara, você tá fudido mesmo. Se bem que às vezes você tá jogando com um cara que é negativo e o cara é tão ruim no seu time que você prefere que ele não esteja lá. Não atrapalha. Pra muito escortizar. Ajuda quem não atrapalha. Pelo menos não tem feed, né, nesse jogo. Tem um pouquinho, mas não tanto quanto no... E tem. Não, é porque... Porque você pode ficar morrendo e dando um speed pro seu colega inimigo. Ah, é verdade. Exato. Então tem feed, sim. Mas é muito pouco. É incomparável. É a pior coisa que tem no jogo, se alguém tá jogando de Roadhog ou de D.Va e começa a suicidar no inimigo. O time inteiro começa a ter... Mas te falar uma parada. Essa porra de competitivo, o fato é o seguinte. O cara bota o competitivo, meio que a intenção é desafogar o não competitivo pra galera jogar na moral. Jogar ali na moral. Sem zoando, Mas não deixa de ter o filho da puta do tryhard no casual. Quando o Dota começou a ter competitivo e ranqueado e não ranqueado, não deixou de ter tryhard na porra do não ranqueado. Os filhos da puta iam lá. Cara, só pra te atualizar, o termo pra tryhard no Overwatch Hanzo, tá. O Ryuga Wagateki Okural fica lá, Ryuga Wagateki Wakurazando na porra do teu mapa, entendeu? No teu mapa casual, filho da puta, japonês do caralho. E Hanzo pra conseguir Day of the Game, e só isso, eles fazem nada no jogo, jogam a última vez, ganham o Play of the Game e ficam satisfeitos. É a coisa mais importante que eu já vi no videogame. E começa a jogar o time e falar nossa. E meio que é isso, né? A parada do. O meme do Play of the Game é basicamente isso, né? Passou um dragão na porra do negócio, deu os pentakill, e é isso, Play of the Game. É basicamente essa merda. Rapaz, olhos de vespa, deixa eu te falar. Rapaz, olhos de vespa! Se tem uma coisa que é 100% certa é, se você tá jogando com seus amigos e seu time tem 5 amigos e um random, esse random com 100% de certeza é Hanzo. Ele vai dar first pick Hanzo. Sim. Foda-se. Sim, antes de qualquer pessoa pegar uma coisa, Hanzo, tipo, blá! Por que, cara? E aí, eles são sempre horríveis. Eu nunca vi o cara ficar Hanzo assim, abrir o jogo, tem um Hanzo na tela. Ele nunca joga bem com aquele Hanzo. Nunca. Eu já vi pessoas jogando bem de Hanzo. Eu já vi caras assim, trocando pra Hanzo e mandando bem. Eu já vi isso. Eu nunca vi o cara abrindo de Hanzo e mandando bem. Nunca. Mas, assim, quando rapaz, um colega seu pega, cara. Diga, não, eu só queria dizer que o Hanzo ele sofre da síndrome do inimigo. O Hanzo do inimigo é sempre bom, o Hanzo do seu time é sempre um retardado. Entendi. Mas o Hanzo do seu time. Sim. O Hanzo do seu time não faz nada o jogo inteiro. Mas ele manda um ult e ganha Play of the Game. E fala time do. Isso é o pior, entendeu? Esse é o pior. Porque ele não faz nada o jogo inteiro, mas o jogo premia, tipo, ah, esse cara aqui mandou bem pra caramba. Não! Ele mandou mal pra caramba, porque ele tá ganhando atenção. Caraca! Peraí, olha explicar só. O Play of the Game, o cara ganha alguma coisa por ter tido o Play of the Game? Nada. Só aparece o replay dele. Não, eu ganho. Rapidinho, Solid, explica o Play of the Game. Não, o Play of the Game é o seguinte, o jogo tem um algoritmo meio maluco que escolhe uma jogada no final pra mostrar pra todo mundo, tipo, gente, olha que coisa foda. É o algoritmo foda, maluco, cara é o estagiário do esporte, porra, igual no futebol. Exatamente. O estagiário pra escolher a porra da jogada da partida. E assim, ele é meio tendencioso, porque ele tende a sempre escolher alguém dando ult e matando 3. E como isso é muito fácil de fazer com o ultimate do Hanzo, você pode ter um Hanzo horrível e ele aparece no final como fodão. Aí todo mundo fica puto. Mas pra quem não tá entendendo nada, assim, tipo, o Hanzo Danzo é um personagem, digamos assim, ele é um tipo um sniper, só que ele usa um arco. E ele é japonês. É a coisa assim. E ele é japonês. E ele é assassino. Se o nome não, entendeu? Tipo, é. Ele é literalmente assassino. A quest dele é conseguir redenção, e pra conseguir redenção ele precisa matar pessoas, porque quanto mais pessoas mata, ele mata, mais honra ele ganha. É tipo certo. Mas é importante também falar que ele entrou nessa confusão inteira de desonra porque ele matou uma pessoa. Então, basicamente, o problema dele é porque ele matou uma pessoa, então ele vai continuar matando pessoas até eventualmente ganhar a honra dele. Sem irmão dele. Então, eu não sei se eles pensaram a história dele com muita profundidade. A parte mais engraçada é que a pessoa que ele matou, ele não matou de verdade. Então. É, tipo, ele é tão... No twist, mais irônico. Galera, o lore de Overwatch, ele consegue ser irado e muito merda ao mesmo tempo. Então, se a gente for explicando que videojogos vai demorar horas. São maneiros pra caralho. Não, eu vou te falar. Overwatch me conquistou. Eu tava muito na dúvida se eu ia pagar esses R$150 caro desse jogo. Mas aí quando eu vi aquele CG do Hanzo contra o Genji. É. Que não tem nada a ver com a jogabilidade do jogo, nem porra nenhuma, mas é tão foda, eu quero jogar essa merda. Que é muito irado. E no jogo não tem nada a ver essa porra, mas eu achei muito foda. Mas eles usam o mapa de fato, né? Hanamura, se você prestar atenção, é exatamente Hanamura que você exatamente seja. O segundo ponto do Hanamura. E eles, bem uma hora eles usam as habilidades que os personagens têm no jogo. Então, um pouco de liberdade artística, né? Mas... claro, mas isso aí normal. O Genji, ele reflete o ult do Hanzo inteiro. Mas não dá pra fazer isso. Inteiro, não. Só dá pra refletir. Ah, caralho, vai começar a realmente discutir essa discussão de anime do caralho. Ah, não, mas o Naruto é mais forte. Não. Porra! Mas é uma parada do CG, do filmezinho, que você consegue fazer no jogo. Quando o Hanzo joga o Ultimate, ele joga uma flecha, a flecha vira um dragão. Se o Genji consegue refletir a flecha antes dela virar um dragão, o Genji faz o dragão ceder e joga no time adversário o dragão. Aí fudeu de vez. Caralho, que overpower, hein? Irado. Por favor, né, filme? Não, é difícil de fazer isso. Não, imagino que seja. Deve ser igual o parrear o especial da Chun-Li, né, que o Street Fighter. Não, não é tão difícil, porque uma parada maneira do Overwatch é que a maioria dos ultimates, os ultimates geralmente são muito fortes. Então a maioria dos ultimates, quando o personagem usa, ele fala uma parada meio anime, tipo, Ryuga wa kanda kyo growl, sei lá, fica merda assim. E aí ele avisa que ele vai ultar, entendeu? O mais importante de todos também seria do McCree, que ele fala... É hora de acertar as coisas. Quando ele fala essa porra, todo mundo já tá ligado que ele vai ultar, então todo mundo se esconde, todo mundo se suicida. Esse cara foi nerfado agora, né? Parece, né? Então, não é tão difícil você refletir o negócio do Hanzo, que vê mal quando ele vai ultar, ele grita uma porrada de coisa em japonês, aí você só aperta E e reflete na cara dele. É muito pra mim. Um design muito maneiro do jogo é o seguinte, quando é o seu time que usa... Você, em geral, ouve na sua língua. Quando é no time adversário, é no idioma original. Então, quando você ouve o Hanzo falando em inglês ou português, é sinal de que ele tá no teu time e tá mandando. E quando ele fala em japonês, é porque tá no time adversário. Exceto pra você, que você sempre ouve na língua original. Claro, mas isso é diferente, na verdade, de personagem pra personagem. Porque tem personagens que falam eles falam em português mesmo, só que eles falam uma frase diferente. Ah, por exemplo, o Junkrat, a Faro, acho que todos, né? O Cico Junkrat, ele fala vai explodir quando é o contrário, quando é o inimigo, e quando é tipo aliado, ele fala, sei lá, como é que é, bota pra correr, não me lembro, ele fala uma parada assim. Ah, então eu só falei merda. Beyblade? Manda um Beybladeão assim, bolado? É, basicamente isso, é uma referência do Beyblade. Ele manda um Beybladeão bolado dele. Inclusive, é um ótimo personagem, o Jack Rat. Eu gosto muito dele, é muito divertido de jogar. Nossa. A aparência dele é praticamente idético. Cara, é perfeito. E aleijado. E é o Demon Man. É, o Coringa é idético aleijado, isso mesmo. Ele é basicamente o Demon Man se eu tivesse AIDS, ao invés de tivesse problema com álcool, entendeu? Perfeito. Que uma coisa não é excludente da outra, né? De passagem. Não, não é, mas nesse caso é porque ele não bebe. Você viu o Jack bebendo? Não, claramente sei não. Sei lá, cara. Ele é tão louco. Ele bebe gasolina. Ele bebe gasolina, com certeza. É, com certeza. Tá confirmado. Junto com a Flash 3. Porque ele explode quando ele morre. Ele deixa as garrafas cair. É verdade. Claramente ele é explosivo. Uma coisa que me deixou bem... assim, animado quando eu comecei a jogar esse jogo é que eu, na minha visão, obviamente que tem muito QQ, tem muita reclamação e você nunca vai encontrar um jogo verdadeiramente balanceado e equilibrado, mas eu não achei um jogo frustrante, entendeu? Não era um jogo em que, por mais que o robozinho lá, que eu esqueci o nome fosse, o nego pegou... Como é que é? Zenyatta. Ah, o Bastion. Mais que alguém pegou o Bastion e virou um tanque de guerra, matou todo mundo, eu não acho tão descompensado em relação aos outros bonecos. Então, o fato dos personagens serem bem equilibrados e terem uma jogabilidade tão divergente torna a experiência muito interessante. Me faz querer jogar várias vezes com vários personagens diferentes, com várias combinações diferentes, e aí jogar no ataque, jogar na defesa, jogar de suporte com outro boneco. Aí agora eu vou querer rilar com a Anjinha, agora eu quero rilar com o skatista, não, patinete man do disco. Brasileiro! Jet Set Radio! É brasileiro, cara, o Lúcio lá? Ele é o Lúcio. Ele porra, é brasileiro. Brasil, ele é caralho, porra! É nóis. Olimpíada. Copa. Olimpíada. Você sabe, apesar de eu concordar que o jogo é bem balanceado em geral, falando de Lúcio, já que estamos mencionando ele, temos que mencionar o elefante, né, no quarto, eu acredito que o Lúcio seja desequilibrado. Eu vou dizer por quê. Não é que ele seja poderoso, é que o gameplay dele, de se juntar com a galera, regenerar a vida delas, acelerar elas, né? É como você tem que jogar o jogo. É como você ganha o jogo. É juntando as pessoas. Então, geralmente, o Lúcio tem, se não me engano, 68% de chance de ganhar. É o win rate dele em geral, mundial dele. É um número bem mais elevado. Mas não é mais difícil jogar com ele? Porque como você... Não, tá tranquilo. É muito fácil jogar com ele. Então, não só é fácil de jogar. Você é útil só de ficar parado perto do time, você já é muito útil. Sabe por quê? E ele tem mais sobrevivência do que a Mercy. Sabe por quê? Eu vejo... O que eu mais vi era parecendo assim, há pouco suporte. No sentido de, eu não sei se é porque culturalmente a galera não gosta de jogar de suporte. No LoL e no Dota, pelo menos, parece que tinha essa porra. Nego não gostava de ser suporte, porque, sei lá, foda-se. O cara... Nego quer matar. Nego quer ser o atacante que empurra pro gol. De ranço. E o HT que é o Coral. De ranço. Especificamente de ranço. Porque, pô, se acerta uma flecha, você é foda. Porque é muito bom, vamos ser sinceros. Você acerta aquela flecha na cabeça, assim, na puta que eu pariu. Dá um caralho, eu sou foda pra caralho. Dá 1/20, caralho, eu sou foda pra caralho. Esse é o problema, entendeu? Hanzo, ele é tipo a Mirana no Dota, entendeu? Pode ser, assim, caralho, acertou a flecha. É tipo, é ridículo acertar a flecha, mas quando você acerta, você dá aquela gozada, sabe? Tipo, caralho, sou muito pró. E você sente com Deus. Entendi. Você vê aquela tracer passando assim pra você, plá, dá um headshot na tracer, você, caralho, sou muito foda. É o foda que eu fiz um vídeo disso. A aí você faz o vídeo e fala, caralho, sou o melhor Hanzo. Olha meu peru, melhor gigante aí, do gente. Servidor. Caralho, melhor Hanzo da casa. A tracer é o personagem, a Tracer é o personagem assinatura do jogo. Ela foi o primeiro personagem a ser desenvolvido. E ela é um personagem bem característico, com uma jogabilidade muito própria, que ela pode dar teleporte, tipo, por poucas distâncias, com um cooldown muito pequeno. Você tem, tipo, 3 charges de teleporte, e elas vão regenerando essas charges. Então você pode chegar perto do inimigo e... ficar teleportando em volta dele. Você tem tipo 2 submetralhadoras e você pode voltar no tempo pra você até um outro ponto em que você tava com outro e a bunda, line. Né? Que é a então, parte mais provavelmente comercializada aí da Tracer. Exato. E então quando você tá lutando contra ela, você vê um personagem quicando em tudo que é canto. Então é um saco você tá jogando contra ela. Você tá tipo, tô atirando, tá indo contra ela. Te dá 3 tequinhos, porque ela não dá muito dano. E ela some de novo e vai embora. Pô, caralho. Eu não gostei muito. Muito não, eu não gostei de jogar com ela não, porque sempre que eu ia voltar no tempo pro HP eu já tinha morrido, então ela já tava porra nenhuma. Cheio. Inclusive ela é personagem que tem no disco do PlayStation e do Xbox. Se você botar os seus 2 dedos no meio, vira uma bunda. Caralho. Tá ligado? Cara, eu vou fazer uma crítica forte à Tracer aqui, tá? Critica. Tracer, ela é muito semelhante ao gameplay do Nerubia Weaver, do Dota, que é basicamente um boneco frágil pra cacete, rápido, difícil pra caralho de matar, porque ele é cheio de parada de desviar, e ele também tem essa parada de voltar no tempo. E esse boneco do Dota, ele não é baseado em nada da Blizzard, não? Ah, cara, talvez seja, mas eu não lembro agora de cabeça. Gente, então, o caos do Team Fortress é muito parecido, né? Ele só não tem a bunda dela mesmo. Mas eu não joguei muito Team Fortress, então eu vou comparar com o Dota, que eu joguei bastante. Então, o lance do Weaver é que é relativamente fácil de counterar o Weaver, porque, porra, no Dota tem 114 tipos de stun diferentes que você pode usar no Nerubia Weaver e matar ele. A Tracer, por outro lado, não tem como você parar ela de forma nenhuma, a não ser com 2 personagens que tem stun, que é o McCree e o Reinhardt. Sendo que o Reinhardt é Ultimate, né? Uhum. Então, basicamente, o único personagem que countera a Tracer é o McCree. E mas, tem um problema. Eu tenho uma controvérsia aí. Eu acho que a própria... Por favor, me crucifiquem se necessário. Já me crucifiquem. Jogador de bola. Poxa vida. É, a outro personagem que countera ele também, agora me faltou o nome. Faltou o nome agora. É a mulherzinha indiana lá, como é que é o nome dela? Simetra! A Simetra. A Simetra é um possível counter da Tracer também, à medida que ela pode botar os principais acessos, as sentries, que dão muito dano na Tracer, que tem pouca vida. E o canhão dela não precisa mirar. Então a Tracer pulando feito uma macaca em volta dela, ela só segura o mauzinho e fica. E a Tracer morre. Então não são só dois personagens, tem pelo menos três counters diretos a ela. A Simetra é um personagem interessante, porque ela é um personagem que é um suporte, mas ela não é um suporte do tipo, vou curar, ela dá um shieldzinho pra todo mundo, mas ela espalha, tipo, turrets ao longo do mapa. Então, tipo, você entra numa casinha. Overwatch, os mapas têm várias casinhas. Então você entra na casinha e monta, tipo, o seu quarto da morte. Você bota, tipo, mais quatro turrets num canto, assim, e fica fazendo um bait na porta, assim, tipo, eu tô aqui, eu sou a Simetra, eu tô aqui. Aí chega um cara e fala, oh, vou matar essa Simetra que tá no quarto. Quando você entra no quarto... É o engenheiro do... Mas a grande então, a coisa... é isso, é o teleporte. É como se fosse... A coisa mais poderosa dela, além do teleporte, que é excelente, já ganhou o jogo múltiplas vezes, especialmente quando você joga com ela, como eu jogo, feito um maluco insano, que coloca o teleporte na cara do inimigo e teleporta cinco malucos de uma vez só. Porque eu já... Todo mundo me critica, a gente só ganha jogo fazendo isso. Eu nunca vejo isso. Toda vez que eu jogo, sou da verdade, é hilário. Mas então, a melhor coisa dela, quanto além disso, é que além do dano, que não é ruim, das turrets, dá slow nos inimigos. E é aí que a Tracer se ferra, não é nem no dano. Ela fica devagar, entendeu? Até um coleguinha pode matar. Aí ela vê, opa, você metra, aí aperta ela e vai embora, tchau, falou. É, tem isso também, né? Isso é como o próximo alvo, ela vai... Outro cara. Não, mas aí, rapaz, olha de vez, a coisa mais divertida de sempre fazer de Simetra é você botar o teleporte dela, tipo, na beira do precipício. Ah, tem isso também! E você vê o seu time inteiro assim, tipo. Queria aproveitar que a gente tá falando dos bonecos aqui. Senhor da Eternidade, você que é um rapaz que joga muito de Hanzo, mas fala mal do Hanzo, queria entender qual é o seu boneco preferido, que você mais se diverte jogando no Overwatch. Você tá falando do boneco, o meu boneco preferido é o boneco que eu mais jogo, que é o boneco que eu mais jogo é a Mercy. Eu sou a única pessoa não gorda do mundo, às vezes eu sinto, que pega healer quando precisa de healer. Não, eu jogo de Lúcio. Pô, qual é o meu favorito, o Zenyatta, você fala isso dos healer, pô? Cala a boca, todo mundo sabe Zenyatta não é healer. Então, eu jogo de Lúcio que nem um filho da puta. Eu também. Cara, eu vou abrir o meu match agora pra ver os horas que vocês têm de healer, tá? Tá, deixa eu ver se eu responder. Tiros foram atirados. Lá, responde aí. Responde a pergunta. Tá bom, meu personagem preferido é a Mei. Gosto da Mei. Ela é minha wife. Eu entendo. Desenvolva? Cara, no início eu não gostava muito da presença da Mei, porque eu achava ela meio genérica. Mas ela gordinha, tem... fala que você achava gordinha. Bom, cara, isso é motivo. Isso é top 1, mano. O problema... Gordelícia ela. Na verdade, eu acho que o problema principal, o motivo pelo qual eu não gostava muito da presença da Mei, é porque ela tem muita roupa. Ah, pode ver. Mas, ela tem uma personalidade muito cativante. Porra, Pedro. Entendi. Eu gosto muito... Deixa eu falar pra... O senhor Eternidade, ele gosta do personagem, ele joga o personagem, não é porque o personagem tem uma jogabilidade maneira, não é porque ele se identificou com o modo de jogar o personagem, mas é porque o personagem tem uma personalidade cativante. Eu admiro isso, senhor Eternidade. Senhor Eternidade, uma salve pra eu. Enquanto a minha mãe acabou de entrar aqui. Porra, Pedro. Sim, porra, Pedro, jogando com a gordinha. Não, mas olha só, a pseudo. Uma maneira que o character design dela, ela não é gordinha, ela só tem a cara meio rechonchuda, né? E na verdade é. Sim, eu discuto isso com você sempre, porque eu falo que ela não é gordinha, ela só tá tipo usando roupa ela tem uma cintura larga, mas é aquela cintura fininha e que vira um quadrilzão, é o famoso gostosa. Cara, ela tá com roupa de neve, todo mundo tem cintura larga. Sabe quem ela é? Ela é a Velma do Scooby-Doo, meu irmão, é essa porra, sabe qual é? Mas a Velma é a melhor coisa. É a Velma do Scooby-Doo. Vem no Scooby-Doo 2 a roupa que a Velma fica usando a porra do filme inteiro. Não, vamos falar do filme do Scooby-Doo, aqui, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Guardiões da Galáxia. Pelo amor de Deus, eu gosto da Galáxia, mas... É o mesmo filme. Não, cara, vamos lá. Não é. Eu vou falar com você. Chega disso. Duelo entre Júlio e Hanzo. Júlio e Hanzo, cara, vamos lá. Se X1 de Hans Guardiões da Galáxia, é escritor. Mas o... Pega o Hans, eu pego o Cage, vamos lá. Beleza, mas a May é uma Velma, é uma Velminha, né? Essa parada. Ela lembra muito, sim. Ela é uma Velmona, pra ser honesto com você, porque é ok. Solidão. Vai lançar a skin dela agora no verão, que é ela pelada. Que isso. Que vai dar pra ver como ela é gostosa. Altos rumores sendo ditos aqui. Olha os rumores, cuidado com isso, que cara. Que isso. Não fala coisas assim não, cara. Solidão, me fala um pouquinho do boneco que tu gosta aí. Ó, o boneco que eu gosto é fácil. Eu gosto de Hans, meu. O boneco vai ser matar, flecha na cabeça, na puta que eu pariu, entendeu? E depois o pessoal fica de mimimi falando que é sorte. Cara, é habilidade, eu já falei. Sou habilidade foda. Uma hitbox gigante. Sou foda. E Hanamura eu esculacho. Tá, sabe o que é mais engraçado? O Solid, sempre que a gente tá jogando, volta e meia ele fala, porra, queria jogar de Hans, mas não dá pra jogar de Hans, porque tem sempre alguém first picando Hans. Não, e eu tenho um recalque que eu sei, que é o seguinte, quando tem meu time tem um Hanzo que não sou eu fico de birra com o cara. Eu falo, pô, esse cara não mata nada, filha da puta. Tá aí o Hanzo de Hanzo e não tá fazendo valer. Mas não dá pra jogar dois de Hanzo? Dois de qualquer coisa? Pô, mas aí é muita gordice, né? Aí é foda. Mas é muito fácil considerar um time que tem dois de alguma coisa. Ah, dois Hanzo não dá. Dois Hanzo não dá. Há uma coisa que é muito importante no Overwatch, vai ser diversidade no seu time, pra você conseguir compensar várias características e defeitos de outros personagens. Tudo bem, mas dá. Então, um time que tem dois personagens iguais tem duas vezes os defeitos, entendeu? Eu gosto muito do Hanzo e da Pharah, são meus dois personagens favoritos. E da Tracer também gosto de jogar com ela, mas eu não jogo muito bem. Mas a Pharah e o Hanzo são os meus favoritos. Cara, a Pharah é muito interessante porque tem aquele personagem do Team Fortress 2 que joga foguete, eu não lembro o nome dele. Soldier. O Soldier, que aí ele tinha até o Jump dando foguete pro chão. É o Rocket Jump. Ela tem uma jogabilidade interessante que, em vez de ela ter um Rocket Jump, ela tem um jetpack. Então ela meio que voa e fica tirando do céu foguete, que nem uma foda. E ela zoa o Rocket Jump. Aí tem uma frasinha dela que é Rocket Jump? Isso me parece meio perigoso. Porque quando você faz Rocket Jump, você se dá dano, sabe? É uma coisa intencional. Uh-huh. Mas é irado. Eu me amarro na Fara. E a Fara tem um ult que é muito bom quando você utiliza lá em cima, que é que ela grita Death comes from above. Oh. Justice rains from above. Rains from, mas geralmente é Justice rains from. É foda, cara. Ela morre, entendeu? Ela não consegue fazer nada. E ela joga sem foguetes. Pô, mas dá um dano fudido. Eu acho que isso dá pra caralho. O dano é ridiculamente alto naquele golpe. É bem doido. São 3.200 pontos de dano. É ridículo, ridículo. E você, senhor Vespa, qual é o boneco que tu gosta de jogar? Ah, bem, é um pouco óbvio, né? O meu favorito, assim, em cima de todos é o Zenyatta. Só que, infelizmente, eu acho o Zenyatta muito frágil. E se eu não tenho um time que consegue me proteger, eu jogo então de Lúcio, que é meu segundo favorito. É, mas, do coração mesmo, eu tenho um negócio da dupla Junkrat e Roadhog. Eu adoro esses personagens, eles realmente falam pra mim. Mas em termos de gameplay, eu explico entre o Zenyatta e o Lúcio, sim. Qual é do Zenyatta? Eu nunca entendi, eu nunca joguei de Zenyatta. Eu vejo as pessoas jogarem Zenyatta e eu nunca entendo o que acontece quando as pessoas... Eu vou explicar, é muito simples. É, você tem o seu shift, que você joga uma orb que regenera a vida da pessoa, mas se ela sair do seu campo de visão, a orb, depois de 3 segundos, vai embora. E você pode jogar, você pode dar a orb quando você quiser. Okay. É, essa orb regenera a vida do... vamos dizer assim, o segundo menor velocidade de regeneração do jogo. Ele só perde pro passivo do Lúcio de regenerar as pessoas. A Mercy regenera mais rápido do que ele. E o segundo orb é um debuff que faz os inimigos levarem 50% a mais de dano. Então é muito útil quando você está enfrentando muitos tanques, porque você coloca isso, não tem mais vantagem de jogar de tanques. Ele é um personagem muito suporte e estrategista, né? Ele dá muito dano também. É, ele causa muito dano também. Além disso tudo que eu falei, ele dá muito dano por si só. O dano dele da arma é bem alto comparado. Não, ele dá uns soquinhos, né? Ele fica socando. Ele joga bolas. Ele joga as bolinhas. Bolas! Os inimigos. E aí eles morrem. Ele é um monge robô, gente. É um monge robô. Uma das frases que ele fala é: somos mais do que zeros e uns. Eu amo aquele personagem. De fato, eu queria que ele fosse um pouco melhor. Infelizmente, eu ia só picar ele se ele fosse só um pouquinho melhor. É triste. E o ult dele? Do ult dele, ele vira uma mandala da energia suprema que eu não entendo também direito. Ele vira Vishnu, cresce 6 braços e aí ele cria um campo no chão. Se você está dentro desse campo, ele te regenera a sua vida o tempo inteiro muito rápido. E ele fica imortal quando ele faz isso. Então é muito bom pra você empurrar ponto com isso, entendeu? Ou quer salvar um colega de um ult, por exemplo. É muito útil. Entendi. Acho que o ult mais famoso do jogo é o ult da Anjinha lá. Como é que é o nome da Anjinha mesmo? Mercy. É o ult da Mercy, que ela ressuscita todo mundo que morreu recentemente perto de você, dos seus amigos, e ela fala: Heroes nunca morrem. Heroes never die. Por um preço. Aliás, essa dublagem em inglês é horrível. You never die. E em português é irado. A dubladora dela em português é uma veterana e ela é excelente. Especialmente quando ela fala heróis nunca morrem. Pelo preço certo. Ela faz de uma maneira que ela realmente parece uma diabinha cibernética que está querendo regenerar as pessoas. Ela consegue vender você aquele personagem. É um personagem completamente ridículo, mas ela consegue te vender, entendeu? É maravilhoso. Esse personagem, quem é a dubladora do português da Mercy? Eu vou verificar aqui. Você pode falar um personagem que ela já fez? Só pra ter uma ideia. Então, eu esqueci aqui. Eu sei que ela é veterana e fez muitas coisas. Então, deixa eu verificar aqui rapidinho. Vamos continuar no podcast. Cristiana Luiz é o nome dela, eu acho. Ela dublou a Sivir. A Sivir? Eu sempre disse o nome dela. Ela dublou a Lisa Simpson? Sim, ela dublou. Exato, ela dublou a Lisa Simpson. Reconheço a voz dela como Lisa. Sim, de fato, isso aconteceu. Isso aconteceu. Porra! Aconteceu, caras! Na real, eu acho que a dubladora da Lisa é a dubladora da Widowmaker. Então, eu acho que as duas dublaram a Lisa. Deixa eu verificar. Eu sei. Cara, que olha só, a dubladora da Lisa atual ou a mais antiga? É, porque tem várias, umas três, assim. Entendeu? A atual é a... Deve ser parente da Bruna. Flávia Sadi, o nome da mulher. Sim, a Flávia Sadi é a que dubla a Widowmaker. Entendi. É, a dublagem da Widowmaker é irada. Ela dubla a Lisa... Não, mas aí mas a Widowmaker é totalmente diferente. Porque ela é, tipo, tem um sotaque francês e tal. Dublava a Lisa quando eu via assim. Simpsons ainda, deve ter uns 5 anos. Se demora, já tem outra agora, não sei. Widowmaker, eu arrisco dizer que é o personagem mais odiado do jogo. Por mais que ela foi nerfada. Ela foi bem nerfada. É. Porque antes era tipo assim, Widowmaker. Tem o Widowmaker no time inimigo, fudeu, não sei o que, caralho, como é que eu morri. Cautera isso. Ah! Era mais um dos meus que você ouvia, no nome chato. Ela era basicamente, só pra quem não sabe, tá dando mole, ela era a sniper on steroids. Ela tinha uma arma lá de AWP. Ela era o boneco AWP. Pronto. Não, cara, se ela só fosse isso, tava beleza. Mas em cima disso, ela tem uma metralhadora muito boa, ela tem poison e ela tem um grappling hook. Como é que eu vou lidar com um grappling hook? Em cima de tudo, map hack. Qual é? O que eu vou fazer contra isso? Ela tem uma visão de raio-x com hook shot e AWP e aquela metralhadora, a submetralhadora B31, como é que era o nome do CS, essa arma? B31 é MP7, MP9. MP5. Ela tem uma MP5, uma AWP, um hookshot e visão de raio-x. Também já tá bom, né, Blizzard? Qual é? Vou botar o que mais nela? Os personagens muito rápidos, se movimentando muito freneticamente, uma cabecinha pequena lá se movimentando, muita área de cobertura, e um personagem que gera um escudo enorme que praticamente countera a Widowmaker. Grande parte do mapa, que é o Reinhardt. Ele abre o escudão dele e tudo que tá atrás dela, ela nem toca e ela morre. O Reinhardt é um personagem muito interessante porque ele é um tanque, mas ele é um tanque que ele consegue fazer um super escudo de energia que tem uma boa área, que consegue cobrir um espaço pra ele andar, ganhar terreno junto com todos os personagens do time dele, atrás do escudo. Então ele vai ganhando, sei lá, jardas com isso, e você vai conseguindo conquistar, avançar no mapa. E só que existem pessoas que jogam com Reinhardt que, tipo, montei o shield, e estou guiando o time, foda-se, desliguei o shield, vou pra porrada, porque eu tô aqui pra fazer frag, vai se fuder todo mundo. Que é como eu jogo com ele um idiota, por isso que eu não jogo com ele mais. Porque, cara, Cara, você tá dando pra um homem um martelo, e só isso que ele tem. Então, pra um homem que tem um martelo, todos os problemas são resolvidos martelando, entendeu? Exato. Esse é o problema, a mentalidade dele, meu Deus, entendeu? Você fica assim, eu quero martelar, mas você não pode martelar, você tem que botar um escudo, entendeu? Eu acho que todo homem que tem um martelo não pode ter um escudo, e esse é um paradoxo. Olha, a capa do Liga da Justiça Vingadores número 4 tem um super-homem com o escudo do Capitão América e o martelo do Thor. Por que o super-homem precisa do escudo do Capitão América? Ele já existe mais coisa que o escudo do Capitão América. Ele existe. A capa queria ser emblemática. Eu sei. Inclusive, eu li esse crossover. É um ótimo crossover. Bons tempos. Quando os quadrinhos valiam a pena. O super-homem com o martelo do Thor faz algum sentido, né? Passa maior porra. Caralho, o cara é digno, o cara é fraco contra a magia, tá com a porra do martelo. Agora, caralho, foda-se o escudo, cara. Foda-se essa merda. Ele é o escudo já, porra. Caramba, cara. Literalmente ele tem um escudo pintado na roupa. Era mais prático se ele tivesse, sei lá, com a manopla do Homem de Ferro na porra da mão, sabe? Essa porra aqui atira, pelo menos. Não que eu não atire com meus olhos, mas enfim, eu quero economizar. Eu quero te dar pro Cyclops. É tipo essa porra. Caralho, é exatamente isso. Toma aqui uma Phaser Ciclope, pra você atirar de vez em quando. E lá, do que você jogou de Overwatch, quantos personagens você achou mais interessante? Cara, eu joguei mais com a Diva e com o Pud, o Roadhog. A da Diva eu não entendi muito bem, na verdade já não é meu tipo de jogo, né? Eu fui jogar com a boneca que não, talvez não seja tão fácil assim de jogar. E quando a porra do robô. Quando a porra do robô morre, eu viro um retardado, não sei mais o que fazer. Até entrar a porra do. Até entrar o ult e poder chamar outro robô, eu já morri 70 vezes. Mas o Pud não, o gordão eu achei maneiro. A parada da corrente, etc. E a mecânica de melee dele, eu gostei muito. E o. Além desses dois, acho que com quem eu joguei mais foi a porra do Master Chief genérico mesmo. Até por causa do tutorial, etc, né? E aí é um personagem de entrada bem tranquilo. Joguei com o macaco uma vez, mas foi pela zoeira mesmo. E o macaco é maneiro, mas. Macaco não, Macaco Man! Macaco Man é bem maneiro. Mas o seu eu gostei mais. O que acontece se eu procurar no Google Macaco? Cara, vai achar com certeza, tipo, um homem macaco. É essa parada que vai achar. Macaco Man. Não tem alma nem coração. Olha aí, apareceu várias pessoas vestidas de macaco. Tipo, Banana Jack. E basicamente, pra mim apareceu isso. Basicamente foram esses caras aí com quem eu mais joguei. Eu pensei depois tentar jogar mais com algum desses caras de suporte aí, etc. Mas, porra, nem. Já não sei jogar essas porra de FPS MOBA do caralho. Eu jogo com boneco de suporte, eu tô fudido. Mas tem que experimentar ainda. Não, eu tô contigo lá, porque eu jogo muito mal esse jogo. Eu tô aprendendo a jogar. Eu me divirto, mas eu morria pra caralho e jogava e era maneiro. Aí depois terminava a porra da partida, eu pensava, então, tem o Dark Souls ali, né? Aí ficava desigual, ficava não valia a competição. Vou te falar que eu peguei pra jogar o Cyber Ninja, corta, e falei, caralho, vai ser muito irado, o maluco da espada. E aí eu fiquei jogando shuriken na cabeça das pessoas assim, tipo, tchum, tchum. É, porque entrar em combate melee é uma parada, né? Tem que estar no espírito ali mesmo. Tem que ter ult pra entrar no combate melee. Ironicamente. Não. Tem que ter ult pra entrar no combate melee, não. Não, você tem o shift dele que você só tem que usar o shift se o cara for morrer pra resetar o cooldown, né? É, mais ou menos. É o seguinte, você chega de longinha, aí dá a estrelinha na cabeça do cara. O cara, caralho, tem alguém me matando. Aí ele vira, aí ele começa a te tirar. Aí você aperta o E, aí deflete as balas. Ele, caralho, ele tá defendendo bala em mim. Aí ele toma um dano. Aí quando você dá um dano, você dá o shift e mata o cara. Aí você, Porra, tu. Tá, cara, Solid, do jeito, é mais fácil do jeito que você falou, é tipo, cara, cava a falta ali, tu vai cruzar na cabeça do terceiro cara depois da barreira. Aí esse cara, ele vai cabecear pro chão. No que ele cabecear pro chão, o goleiro já pulou, tu vai pegar no contrapé do goleiro, o zagueiro vai chutar, a bola vai entrar dentro do gol, vai ser gol contra, gol nosso, 1-0, vai pra próximo. Repete. Mas o mais lindo é você fazer isso com o baixo. Você chega assim do lado baixo, aí joga estrelinha. Aí o baixo, tô matando tudo, o quê? Alguém tá me matando? Aí o baixo vira te metralhando com a metralhadora gigante giratória. Aí quando você começa a defletir a bala, o baixo fala, por quê? Ele pode tirar o dedo do botão que a saraivada dele manda. Dele, até o cérebro dele computar, nada já é eu acho que... Ele se faz... Trrr, e mata então, o baixo. Então, eu não, bala. Não, eu discordo. Eu acho que é o seguinte, eu acho que porque o Bastion é puro câncer e pessoas que geralmente jogam de Bastion são estúpidas. Sim, estúpidas, vocês me ouviram. elas morrem pra automóvel. Assim, quando eu joguei de Bastion e via um Genji na minha direção, eu dava uma clicada nele. Aí ele botava o counter, certo? E aí eu parava de atirar nele e eu ignorava ele, entendeu? Era muito simples, era muito fácil. Eu não tive dificuldade nenhuma pra matar Genji de Bastion. Eu não entendo como é que as pessoas morrem pra baixo. Mas elas morrem, exato. Elas morrem muito. Eu não entendo como. É muito estranho, cara. É porque você começa a entrar naquela vibe, tô matando tudo. Ai, morri. É muito rápido. Só não atira no ninja, cara. O ninja tem que ir com calma, porque ele é um ninja. Tem que respeitar o ninja, entendeu? Pô, eu já mandei uma flecha no Genji. Eu tava de Hanzo, obviamente, mas não aguento pra caralho. Você tava de Zenyatta. Aí... Claramente. Zenyatta. Aí eu... Eu tava tipo, vai aquela dança, sabe? Você pula pro lado, pula. Eu pulei e mandei uma flecha na cabeça do Genji. Aí ele apertou o botão de defletir a flecha e devolveu a flecha na minha própria cabeça. Eu tomei um headshot de mim mesmo com uma flecha. Respeito ninja, porra. Cara, fiquei muito bom. Respeito ninja, porra. Respeito Genji, cara. E aí, uma porra dessa não é play of the game. Por quê? Porque uma hora você mandou o Ryuga o HT Kyokural. Que é só um kill. É, e aí você foi play of the game. Fudeu o Genji, seu babaca. É, o fato de você ter que fazer o play of the game através de um algoritmo impede você de pegar essas jogadas realmente muito maneiras, né? Você acaba pegando jogadas que mataram um monte de gente. O algoritmo é mal feito, pô. O algoritmo ele tem que ter jogadas de nível de dificuldade da jogada, o quanto aquilo contribuiu pra vitória ou não do time. É, tem uma série de ponderações que podem ser feitas. Se o único critério... Eu acho que o mais importante é, tem que ser uma jogada que seja maneira de assistir. Provavelmente. Também. Se for uma jogada... Mas a jogada que mata muita gente é maneira de assistir. Porque o bem ou mal, essa é a graça do jogo. É, mas tem umas jogadas, cara, tem várias vezes que a gente tá jogando e tem lá play of the game, tem um maluco andando, aí ele para, fica olhando pra parede assim, de repente ele vira pra trás, última, tem todo mundo, caralho, play of the game. Mas eles estão sempre mexendo, sabia? O jogo no beta, o algoritmo do play of the game era muito diferente, e eu olhei os devs falando que estavam mexendo na fórmula, até pra aparecer mais healer no play of the game, né? Porque era muito frustrante, você nunca vai aparecer como Zenyatta, é muito raro. É tipo... Então eles começaram Eu apareci uma vez com o Zenyatta. O healer não conseguir ser play of the game é tipo, sei lá, o jogo foi 0-0, o goleiro fez uma defesa absurda, mas o play of the game foi um maluco estando pra fora, porque atacando, pelo menos. Sacou? Essa parada escrota. É essa porra. Exatamente. E o play of the game não necessariamente é do time que ganhou. Exatamente. Muitas vezes seu time perde, o play of the game é seu. É só jogar de ganância. Que maneira que vocês fizeram. Ryuga Waga tem que ocorrer. O grande paradoxo é que o play of the game é sempre do Hanzo do time sempre, inimigo. Sempre. Nunca sempre. É do Hanzo. Não, não. Não. Você perde, mas é sempre do seu time. É verdade. Outro que é fãzinho de play of the game é o Junkrat. Junkrat sempre aparece. Junkrat é o da bomba? Ele faz aquela rodinha explosiva. É, na rodinha. Aí, cara, eu tenho pesadelo com aquela porra daquele barulho. Porque a rodinha sempre vem do nada. Só que você boa lá, de repente, o que rodinha, morrer? É, o cara pode ficar dando volta com a rodinha num canto assim qualquer, sem aparecer, que todo mundo vai ficar assim, se procurando. Assim, cadê? Aí ele cancela. Esse vacilão tá aí. Mas, cara, dá muito medo daquela porra, daquela rodinha. Porque você sempre me acha, cara. Sempre me acha. Tem o Reaper também falando dai, dai, dai, dançando. Dai. Mas o efeito psicológico pra mim da rodinha é maior, porque você ouve ela chegar. Sim. Você fala, caralho, vou morrer. Eu vou morrer. Cadê? É igual o Akatikunagadurizirá! E também o do pistoleiro. Reaper. Como é que é o nome? Ah, pistoleiro. Mas Clint Eastwood. Mad Dog McGree. É hora de acertar. McGree se mandou. É hora de acertar as contas. E aí, porra. Também fala, meu nome é McGree, quando você seleciona ele, é engraçado. É, o Clint Eastwood puro, né? Vamos terminar? Alguém tem alguma coisa que a gente sempre tem que fazer antes desse programa terminar, né? Que é o desvio de assunto absurdo. Vocês andam andando no centro do Rio? Cara, eu trabalho em casa, eu não saio de casa. Eu não sei como é o mundo de fora. Eu tenho medo. É perigoso. Evite. Porque olha só... No centro do Rio agora, o Ninja que trabalha no centro do Rio, ele já deve talvez ter visto, mas não prestou atenção na dimensão que isso tomou. Existem camelôs. Isso é normal, natural, desde que o mundo é mundo. Sim. E camelôs tem épocas, né? Tem época que o camelô vende mais tal coisa, choveu, vende guarda-chuva, sai do chão, o cara vendendo guarda-chuva. É, teve épocas... Hoje em dia, o top dos camelôs, o olho do camelô é capinha de celular. Aí que tá. Tá mudando essa porra. Meu irmão, tá começando a ter um movimento bizarro de camelô no centro do Rio, que vende boneco a granel. Tipo... Como assim, boneco a granel? Que tem isso? Uma banquinha da porra do vendedor do camelô. E aí tem lá três Capitão América, dois Hulk, um Ben 10 e um Thor gigante. Não tem caixa. É tipo aquele Homem-Aranha com a metralhadora. Não, mano, não tem caixa. Não tem porra nenhuma. É tipo... Mas é bootleg, sabe qual é? É boneco Oen. Não tem caixa. Não tem porra nenhuma. Não tem porra nenhuma. E essa parada... Eu comecei a reparar isso já tem uns meses. E hoje eu passando pela rua São José ali pra pegar a barca pra ir dar aula lá do outro lado, eu vi, cara, eu contei uns 5 e sempre o mesmo layout. Tinha 3 Capitão América, 2 Ben 10, 1 Yoda e um Thor gigante. Eu acho que essa porra é, droga. Cara. Não, eu acho que essa porra é droga. Eu tô falando essa porra. Na época que eu falei, eu denunciei a porra do negócio das floriculturas, tinha uma em cada esquina, eu falava que era droga, daí eu achava que eu era teórico da conspiração. Depois desmantelaram essa porra! Afastaram um monte de maluco aí vendendo droga em floricultura, porra. Eu acho que essas porras de nego vendendo boneco, tem alguma coisa aí, mané. Eu tô avisando já, entendeu? Pra quando aí... Eu sempre passo assim e falo assim... Pega, bota na água quente e desce. Caralho, será que se eu chegar no camelô e falar assim... Se eu chegar no camelô e mandar um... Quero uma Mulher Maravilha, eu quero uma homenagem ao melhor. Com certeza. Chega ali e pergunta assim... Porra, irmão, aí, qual que tá saindo mais, mané? Eu acho que a semana que vem eu vou voltar da folga, né? Voltar mais lá. Eu vou chegar lá e vou perguntar quanto é que é o Capitão América, mano. E vou perguntar qual que sai mais. Porque a parada sempre é perguntar qual que sai. Não, repara, sempre tem um Thor. Né? Assim, é um Thor por barraca. Um. E o Thor é maior que os outros, assim, né? A escala dele é tipo, é um Thor de 30 centímetros. Sabe qual é? Tem um Thor. Deve ser que eles colocam as câmeras, cara, entendeu? Pra se dar ruim. Entendeu? É o santo do Paoco, né, cara? Tem eu sei que a gente já viveu aí a era do boneco do Fofão, que na verdade não tinha porra de punhal nenhum dentro. Mas eu... Porra, cara! Um monte de boneco sem caixa, do nada. Um Thor por barraca. Exatamente um Thor. Parece que é código aquela porra, não? Ó, procure barracas selecionadas que tem o Thor. E ninguém vende aquela merda. Tá tudo assim, só tá parado ali. Cara, não, mané. Essa porra tá... Tem alguma coisa estranha, mano. Tem alguma coisa esquisita. Tem algum esquema. Tem algum esquema. Essa porra não tá ali à toa, mané. Não tá ali à toa. Eu vou mandar até uma foto pra vocês aqui pra provar. E agora a gente vai... Quanto custa o boneco? Vou procurar saber. Vou comprar e a gente faz aqui um segundo programa de bonecos. A gente pode começar uma abaixo frente coleção de bonecos a granel com drogas dentro. Tudo é ele. É o mais importante. É, gosta de bonequinho? É essa parada aí. Aí, galera. Estamos chegando. Alguém falou alguma coisa sem noção nesse podcast? Eu acho que não. Não, acho que... A gente tinha que fazer um play of the game. Boa! Não, ia ser ótimo. Play of the Game. Não, mas antigamente. Play of the Game foi o Arthur dando a sinopse do jogo no começo, porra. Cara, ele escreveu isso e ensaiou várias vezes na frente do espelho e falou: vou mandar! Eu sei que não foi isso. Cara, só se viu que ele tava tomando banho, porque a gente chamou ele tipo 5 minutos antes de começar. Não, eu nem sabia que eu ia gravar hoje, cara. Cara, fala aí sobre o meu lote aí, filha da mãe. Fala aí, deu você dar tapa, pô. Aí eu escutei. Não, mas você lembra que antigamente, nos tempos áureos do Baixo Frente Soco, a gente tinha no final do episódio o Play of the Game. Cara, eu tô lembrando disso, mas beleza. No final do episódio, depois da música do Sonic, sempre tinha tipo um trechinho. Mas ele não era repeteco, era alguma coisa que sobrou, entendeu? Um blooper. Era um blooper, né? Ah, é verdade. Foi uma videocassetada em áudio, que sobrou aí da gravação. Alguma coisa em off. Sabe qual pode ser o Play of the Game? Peraí, a mãe do Castro! A mãe do Castro, Pedro! Play of the Game! Play of the Game! Mamãe Castro como Mamãe Castro! A mãe do Castro já foi Play of the Game em vários podcasts. Mãe do Castro e mãe do Daigo. Você acha que vai fazer Play of the Game aqui, mané? Porra. A mãe do Daigo direto. Desliga essa porra aí que eu vou dormir aí. Não quero barulho aqui, não. É, o quê? Porra, tô caçando espírito aqui, caralho. Cara, tu tirou foto. Eu tirei a foto dos bonecos aí, ó. Tô te falando. É um Thor. Cara, olha só. Todas as barracas têm um Thor. Exatamente um Thor. Ninguém tem mais do que um Thor. Eu acho que o Thor é tipo um prêmio. Cara, é um Thor. Tá vendo que o Thor é grandão? É maior que o Hulk, cara. Em proporção, olha lá. Olha o tamanho desse Thor. verdade, eu cara. Eu tô falando. Por que esse cara mostra falando? Cara, tem alguma coisa aí, mané. Tem alguma coisa aí. Acho que isso não. Esse Jack nesse Thor tem uma seringa inteira de heroína dentro dele, moleque. Ai, cara. Aguarda em review. Ó, o Capitão América, ó. Tem vários Capitão América. Tem um Capitão América standard do... Um bilhão de Homem-Aranha. Não, tem vários Homem-Aranha. Vários Homem-Aranha. Eu quero Homem-Aranha de metralhadora, cara. Cara, eu acho que tem... Na frente do metrô tem um Homem-Aranha que rasteja e dá trilho de metralhadora. É muito pica. Gente, cara. Vamos terminar essa merda. Estamos chegando... Caralho, que sono. Preciso dormir, moleque. Sumi a noite. Sobre vigília. Podcast, eu gosto de jogos. Eu nem lembro, cara, eu ia... Antes da gente começar a desviar o assunto pros bonecos da Granel, eu tinha uma pergunta maneira pra fazer pra encerrar o episódio. E obviamente com o Tony, o cara não lembra de porra nenhuma que eu ia falar. Eu ia pedir pra alguém falar alguma parada maneira, mas eu não lembro. Então, tipo, porra, sei lá. Se, rapaz, olhos de vespa, você tem um nick tão irado. Fala uma parada maneira sobre o Watch aí, antes de dormir, pelo amor de Deus. Esse jogo de 10 milhões de jogadores que cresce cada vez mais. Overwatch é o que acontece quando você pega Marvel Avengers. Pega então Doom, Quake e Fortress, mistura ele bem, bate bem, mistura bem mesmo. E aí tu pega a porca de um martelo e acerta essa porca. Você coloca ela dentro de uma meia. Acerta com o martelo várias vezes e aí tu inala isso pelo nariz. Essa é a experiência de jogar Overwatch. Inclusive, eu recomendo todo mundo jogar, porque eu... Então, deixa eu botar as cartas na mesa aqui. Eu amo Overwatch e eu odeio Overwatch. Teve uma hora que eu joguei 4 horas seguidas, joguei até as 4 da manhã, e eu perdi 20 jogos consecutivos e eu tava com ódio, raiva. Tava salgado pra caralho. É, e eu quis... Eu acordei no dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi, depois de trabalhar, jogar Overwatch de novo. Então, esse jogo fez algo certo, entendeu? Porque ele me irrita, ele me deixa legitimamente nervoso, mas eu quero jogar Play of the Game, de novo, rapaz, homem, rapaz, olha esse Vespa no encerramento, outro Play of the Game. O competitivo aí do jogo, vai pra frente? Não, pra mim, o Play of the Game foi, e você inala pelo nariz, bota em cima de uma colher, um isqueiro embaixo, inala. Só um comentário também interessante, é que o Overwatch hoje é o segundo jogo mais assistido no Twitch. Perde pra quem? Então, LOL? Tem um... Chupa. Quem é primeiro? É, LOL, né? Sempre LOL. Mas você falou isso baseado em dados, ou você só abriu o Twitch e deu browser e tava conseguindo? Eu abri o Twitch e deu browser. Ele é mais assistido ou ele é o mais transmitido? Isso não é necessariamente verdade. Ele é mais transmitido? Então. Mas na Coreia, ele já passou o LOL. É, ele passou o LOL lá. Não, assim, um sucesso absurdo, né? Olha só, 10 milhões de jogadores em 2 meses de jogo, sendo que o primeiro mês foi beta. Tem 1 mês de jogo, não é? 2 meses agora, no máximo. Tinha vendo 10 milhões, cara. Ninguém tá fazendo isso, não. Isso é número de GTA V. Não, mas isso é Blizzard. Blizzard sempre vende que uma filha da puta. O Diablo não fez tudo, não. Não, Diablo não. Diablo foi o jogo que mais vendeu na história. Que mais vendeu na história, caralho? Tá maluco, porra? Diablo 3. Diablo 3. Diablo mais vendeu na história, relaxa aí. Você tá meio nervoso, cara. Tá com muito sono. Tá exagerando. O teu sono não me deixa captar a sua ironia. Diablo 3 bateu 30 milhões no final. Foi 30? Então vendeu bem pra caralho. Foi meio GTA V. Quer dizer, meio um quarto de GTA V já. Diablo 3 é o 10º jogo mais bem vendido do mundo. O lance é que 10 milhões em 2 meses, acho que ninguém tá fazendo isso pro jogo pago. Se assim, se a o jogo não foi barato, não. É jogo preço normal aí. É full price, sem campanha, sem single player, multiplayer only, sempre online. Todo mundo reclamando de Street Fighter V que não tem campanha. Hoje, tem agora, nada, agora só saiu já. Ninguém ousou em reclamar de Overwatch. Mas é outro tipo de jogo, né? Eu acho que é uma outra cultura mesmo. Esse tipo de jogo, eu jogo um Overwatch da vida, é realmente N contra N. Dá pra jogar contra bot, né? Dá pra jogar contra bot. Dá. Então, assim, bem ou mal, tem o, entre aspas, modo modo meio offline. Você não precisa de 10, precisa de 5, né? É, enfim, então esse lado tem. Agora, o lance é que isso consolida a Blizzard como uma dessas empresas. Acho que é basicamente ela, a Rockstar e aquela Telltale, né? Que é a fanboyzista do caralho. Que os caras, sei lá, cospem no chão, a galera compra. Paga $60 no cuspe. Kojima! É, Kojima! Agora também, né? O cara cuspiu no chão, o nego paga $60 e depois vai pensar, será que eu gastei bem o dinheiro? E tipicamente, inclusive, não se arrepende depois. É, então agora... Até hoje, eu sempre comprei Day One, jogos do Hideo Kojima, e eu nunca me arrependi. Nunca. Eu me odeio com agora, tudo. Tem que ver se play of the game. Caralho, pode ter três vezes, mesmo programa, hein? Pede música no final, tá? Depois. Hoje eu tô inspirado. Foi mal, cara. Tá, tipo, pô, fiz três gols. Pô, foi mal, tá? Valeu, foi mal. Agora tem que ver se esse competitivo, o quanto vai pra frente, né? Pra ver aí na cena de esportes como ele se posiciona. Porque eu tô confiando, mas assim, qual tempo de vida esse cara vai ter, entendeu? Porque bem ou mal, o Heroes of the Storm, que foi o último jogo, ele tem um competitivo, mas ele não se destacou, né? Não, Heroes of the Storm, de todos os jogos da Blizzard, infelizmente, Heroes of the Storm é um dos mais que teve menos sucesso. E ainda assim... Eu gosto de caralho de Heroes of the Storm, mas... falar que é flopadão. Ainda assim, é o MOBA favorito de muita gente que não é ranzo de MOBA, né? Tem esse, é verdade. É bem divertido, então. Eu gosto, eu não acho ele ruim. Eu só acho ele nada demais, mas ele tá ruim. Assim, o cara chegou no mercado que já tinha o Dota e o LoL, então isso conta também, E outra coisa, o Overwatch, ele saiu junto com o Battleborn, e o Battleborn, como já não tava lá muito bem feito, tinha uns problemas lá que a Gearbox pisou na bola, ele enterrou o jogo. O Battleborn, nessa semana, tava 50% de desconto no Steam, na promoção. Tudo bem que promoção de verão do Steam, blá, blá, mas o jogo acabou de sair, o jogo tem um mês, e já tomou uns 50% off, porque Overwatch. Então, assim... Não, ele já tinha tomado 20% antes da promoção de verão. Assim, um mês lançado, o jogo já tava em promoção. Esse é sinal que tá faltando jogador. E é um ciclo destrutivo, né? Que falta jogador, aí quem tá jogando não encontra jogo, e aí fala, não compra porque não tem ninguém jogando, você joga cada vez menos, e o jogo é minguando. Então, jogos que você precisa de uma base de usuários grande, tem que ter muito culhão pra falar, não, é daí, pago. É daí que eu chego, a gente tem uma teoria que começa a aparecer os smart bots. Que eles já, nos jogos, que eles já começam, o jogo, tipo, entrou no jogo, ficou um personagem automaticamente bot e escreveu assim no script, time lixo. E pronto, acho que é a pessoa de verdade. O Doom parece que tá indo por esse caminho também, do Battleborn. O pessoal tem reclamado aí que não tem achado muito jogo, não. É, enfim. Mas o último do Doom era sabido que ia ser fraco, né? Cara, o último do Doom é uma porcaria. Vamos ser honestos aqui, o último do Doom é uma porcaria, galera. Foi mal, não gosta. Ele é uma porcaria. O single player é muito bom. Ele parece ser muito bom, eu não joguei. Mas ele parece ser bom. Pelo pouco que eu vi, ele parece ser bem diferente do Doom clássico, mas divertido. Agora, multiplayer, eu joguei o Beto, posso falar, foi uma porra dele. Mas é isso, assim, a Blizzard continua aí na sua escalada de sucesso, um fenômeno incrível. Nem parece que era a empresa que faz Call of Duty, é a mesma empresa, né, que faz Call of Duty. É inacreditável. Mas eles dividem. Sim, dividem muito bem, mas assim, no fim, quando você vai lá na bolsa de valores colocar seu dinheiro, você tá colocando seu dinheiro na Activision Blizzard, você tá colocando seu dinheiro no Call of Duty e no Overwatch ao mesmo tempo. Inclusive, a ação tá cara. Cara, por favor, não me lembra que eu tô dando dinheiro pra Activision. No caso, você tá comprando um produto da Blizzard, mas se você fosse lá no mercado financeiro, você vai lá na NICE, na Nasdaq, sei lá o que, dá dinheiro na Activision Blizzard, né, no CBZ, sei lá, a porra da ação, você tá dando dinheiro pras duas, né, tem esse lance aí. Quando você compra um jogo, você tá financiando a parte da Blizzard e foda-se. Você pode pensar assim, né, quando você vai ver o filme do Wolverine no cinema, que é uma bosta, você tá dando dinheiro pra Fox fazer, sei lá, o Juno e o Pequena Miss Sunshine, naquele selo Fox Indie maluco deles. Não, mas aí tu tá forçando a barra. Também fazer o jornal. E fazer o jornalismo da Fox News. E também fazer o Deadpool. Valeu a pena, galera. A ação da Blizzard. Valeu a pena o Wolverine Origins, gente. Valeu a pena. A ação da Activision Blizzard hoje subiu 2,26%, tá? Veio de uma queda paradas aí. Não faça tá. isso. Não compra. Você tem que comprar quando tá baixo, cara. É, não compra agora. Você tem não, mas não. Eu vou comprar porque tá subindo. Entendi. Entendeu? Ah, é, então. pra amanhã já começou a cair, né, no pré-mercado. Mas enfim, é isso aí. Activision Blizzard, $38.02 a ação. Você pode comprar aí, tá dando uns 100 reais, mais ou menos. Foda-se. É, vamos terminar, cara. Vamos terminar. Tudo, me fala do e-mail aí, fala do site. A gente tem um e-mail aí. Olha só, sendo bem resumido, tá? Nós temos um e-mail, eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Você pode mandar suas críticas, sugestões e porradarias pra esse e-mail. Nosso site, você sabe, é baixofrentesoco.com. Nosso grupo do Facebook é facebook.com/groups/baixofrentesoco. E nós temos também uma fanpage que é o facebook.com/baixofrentesoco. Nós estamos apoiando o evento da Capcom Pro Tour que vai ser realizado aqui no Rio de Janeiro. Dias 27 e 28 de agosto, é o Fight in Rio. Conheça lá na página dos caras, é facebook.com/fightinrio. Nós temos um Twitter, um Twitch, um YouTube e uma página no Orkut. Você pode procurar o Baixo Frente Soco em todas as suas mídias sociais, menos o Snapchat, porque a gente não tá aqui pra mandar nude de porra nenhuma. E quer coisa e porque viagem. Play of the game. Rapaz, olhos de Vespa, 3 vezes consecutivas. Qual Patreon secretão? Patreon secretão do baixofrentesoco.com. Procure no Patreon, ele é secretão shows. É isso, até semana que vem. Rapaz, olhos de Vespa, faz o jabá aí. Fala aí, deixa do lance. Ah, sim, Play Hero. Visitem meu website se vocês querem ler notícias de jogos de RPG para super-heróis de 2 anos atrás. Eu preciso atualizar, galera. Eu tô vendendo um produto que já não é mais produzido. De qualquer forma, eu também produzo livros de RPGs anualmente. Então, meu jabá ainda vai ser esse ano, galera. Então, não tem nada pra poder jabá. Ainda. Olha só. Mas fique de olho, então. Fique de olho, aí tá vindo, hein? Aliás, vamos falar sobre isso aqui, jogo rápido. Intergalactic Lucha Libre League. Um jogo de RPG sobre lutadores espaciais. Tá vindo. Eita. Caralho, que foda. Que play of the game. Caralho. Irado. Cada segundo play of the game de Pelé, né? É um... Caralho. É um 7-1, caralho. 7-1, né? 7-1. Vai lá, Solid, perde o controle aí. Então, eu tô com o grupo dos Descontrolados. Nós somos um grupo que fala sobre jogos, tem vídeos no YouTube, tem conteúdo da nossa página. Então olha lá no facebook.com/descontroladosbr. Tem no YouTube também, é só procurar a gente. Bastante conteúdo aí legal. Várias jogadas de Hanzo, você gosta de Hanzo, você quer meu brother de Hanzo. Vê as minhas flechadas erradas. Mentira, tem Diablo 3, tem unboxing de bonequinho. Tem a porra toda. Então passa lá, curte lá e segue. O unboxing que ele fez do Funko Pop da Farah, com musiquinha estilo Play of the Game ali. Ah, moleque, uma produção. Foi irado. E o Descontrolados não é só tão pica assim, quanto tem, além do Solid, tem o Fredão Cavaleiro Kong Boleitor Maxor. Então, tipo, recomendo 110% ver essa merda. Vai ter um fuder. Vê essa porra. Vamos dormir? Falou. Eu vou jogar o Watch, não sei quanto a vocês. Eu jogo o Minha, vai. Eu vou sonhar com Overwatch, gente. Não vou poder jogar. Overwatch, um jogo de heróis de primeira pessoa. É como jogar os Vingadores, só que com personagens feitos nos anos 2010 pela Blizzard. E tem seu lado positivo e negativo disso. Cada personagem sente diferente. É como se fosse de um jogo de tiro diferente. Como se tivesse tipo um Smash Brothers, tivesse que pegar um cara do Quake, um cara do Call of Duty, juntassem ele, acertassem o gameplay com um martelo até ficar tudo no mesmo plano e desse nome de super-heróis pra cada um deles. É basicamente isso a experiência de Overwatch. Mas aí, em cima dessa camada, você coloca o esquema de jogo de times, certo? 6 contra 6 e objetivos. E isso é uma benção e uma maldição. Eu vou deixar alguém que pegue daí. diversão na vez.